Sabe, as carretas de óleo? Aí carreta pra cacete, é isso? É? Lotou Morumbi de carreta de óleo, velho. É mesmo? Mandou tá abrir, parado, velho. Mandou abrir já, tudo ao mesmo tempo. Já. O cara acabou de chegar mal com o treinador, tá não? Com tudo. Francisco Morato inteiro ali, ó. É, tudo região. Parado ali. Com as carretas de óleo. Praça de João Jorge Saad, lá ai, cheio ai, de carreta ai, ali, ai, querendo, ai. Encostando. Foi feia a coisa, mano? É, o Sombra deu piti ontem. É, bateu na mesa. Bateu na mesa? Mordeu o teclado. Mordeu o teclado, fez de tudo. É. Ah, isso não faz bem pra ele. Você tem uma ideia, a motinha que contesta ele, que bate foi de do lado frente, dele? Que ficou quietinho, velho. Nessa hora não dá nem pra falar. Ficou quietinho. É, se falar alguma coisa, muxa, apanha. Tava muxa, falou 15 minutos. Falou 15 minutos? Lembra aqueles velhos tempos? Porra, velho. De 20, que 25. Porra, voltou? Caramba, hein, seu Bento. É, o Tricolor que recebe o Curitiba, domingo às 16 horas. E eu não garanto que ganha também, não, viu, agora. Dá pra, o São Paulo não dá pra saber. O São Paulo tá imprevisível demais. Então, mas o zagueiro Rodrigo Caio... Esse é aquele jogo que deveria ganhar, tá chegando, né? Agora, vai chegar de madrugada, falou que quer jogar, ainda tá sem... Foi só resolver o problema lá do passaporte, né, italiano, mas vai jogar, quer jogar contra o Curitiba, é isso aí. E foi só pegar um passaporte da Capavinha. Você vê como é que é o futebol, né, o São Paulo... Se perder pro Curitiba, o Curitiba passa o São Paulo. Então, mas o Curitiba agora... tava na zona do rebaixamento, hein? Agora eu acho que a coisa vai mudar de figura, porque houve sim uma reunião dos jogadores do São Paulo ali pra lavar a roupa suja. Né? Tá certo? Os jogadores aí. Agora é o momento, Domenico Gatto, do jogador fechar a porta do vestiário e se precisar sair na mão lá dentro, tem que sair. Ah. Porque os caras, mas elenco rachado, isso e aquilo, na boa, gente. É, um clube de futebol, principalmente clube grande, você tem 30, 35, 40 atletas dentro do plantel. Que um ganha mais que o outro, um tem um ego mais aflorado que o outro, tá na cara que vai ter picuinha, tá na cara que vai ter mimimi. Todo time grande tem as suas panelas e tem as suas predileções. Dentro da tua empresa aí tem, você gosta mais de um do que de outro, tem gente que você não olha na cara. Clube de futebol não é diferente. Imagina se você ganhasse aí junto com os caras da tua empresa aí 500 pau, 400 pau por mês. Ia ser um monte de mala junto. O que vai fazer a diferença, Domênico, é a qualidade, velho. Aquele Palmeiras lá, que tinha Edmundo, Evair, um não olhava pra cara do outro e foi campeão. Aquele Corinthians que tinha lá Marcelinho, Carioca e Ricardinho, um não olhava pra cara do outro e foi campeão. Aquele Corinthians lá do Rincón com Edilson, um não gostava do outro e foram campeões. O que vai fazer a diferença aí é a qualidade. A panela sempre existiu. Então a mídia fica, mas o elenco tá rachado. Todo elenco de time grande, mas não, gente, falta qualidade pro São Paulo? Então, Sombra não, Domênico. O que falta hoje pro São Paulo é protagonismo. É o que falta pro Corinthians então, também. O São Paulo perdeu jogadores aí como... Mas tá uma situação bem melhor. Não, mas é que tá. Pelo trabalho que o Tite fez. Por isso que eu falo que o Tite é um semideus. Que o Tite é um quase santo. Você acha que ainda tem resquício do Tite claro, ainda? Claro que tem. Hoje o time do Corinthians, quando o Cristóvão não mexe, quando ele não põe o dedo dele... Mas já não tá na hora do Cristóvão pegar e já... Não, é melhor não, porque às vezes ele precisou ser Cristóvão... Já ficou? É melhor não, às vezes que ele precisou ser Cristóvão, ele fez um monte de M. Então ele pegou um trabalho do Tite aí que tava dando certo, mesmo com jogadores aí que são médios, e o time do Corinthians tá lá em cima, tá brigando no G4 por um padrão que já existia. Hoje o time de São Paulo, Domênico, até na época da Libertadores, foi meio que no bumba meu boi. Era um campeonato aí que o São Paulo tava dedicado, a torcida inflamada, o Morumbi lotado. Isso fez com que o São Paulo chegasse até a semifinal e fosse eliminado lá pro Atlético Nacional. Aí houve o erro de arbitragem e tudo mais, isso aí tem que ser pontuado também. Mas o São Paulo era um time que ia mais na vontade, tá certo, do que na técnica. O time de São Paulo não era um futebol convincente, era um futebol que despertou, talvez, ali vai o individualismo do Ganso, que começou em determinadas partidas a ser decisivo, o Caleri, que fez um monte de gols. Esses protagonistas estavam fazendo a diferença para o São Paulo. Quando eles saíram, o São Paulo hoje tem uma série de jogadores coadjuvantes que não são capazes de carregar o time numa boa campanha. Se tivesse ainda com um treinador que tivesse já com o esquema montado, time acertadinho, você ainda consegue empurrar, você consegue ir lá para cima. Eu acho que esse time de São Paulo, pelos jogadores que tem, não é pra chegar no G4, mas também não é pra brigar pelo rebaixamento. É por isso que eu falo que o time de São Paulo, na minha opinião, não cai. Você tem ali o meio de campo ali com os jogadores, vai, o Thiago Mendes, você tem o João Schmidt, você tem Não vou falar do Wesley, porque aí a torcida de São Paulo vai querer me matar. É ruim. A torcida de São Paulo vai querer me matar. Mas tem o Hudson, aí lá na frente você tem o Cueva, você tem do outro lado o Kelvin, você tem o Chaves. É um time, Domênico, que do meio campo pra frente, tudo bem, a defesa tem as suas deficiências, apesar de ter o Lianco, que é bom zagueiro, mas é um time que tem Bufarini. É um time que na esquerda você tem ali o Carlinhos, que tá numa nhaca desgraçada. Tem o Mena também, que não é um bom lateral. Mas que Sombra chegou. A parte decisiva do São Paulo ali é do meio campo pra frente. A defesa, de São Paulo, eu acho que é meia boca. Mas não tá muito diferente do que a maior parte dos times brasileiros tem. tá certo? Então, do meio pra frente, eu acho que o São Paulo consegue montar um bom time que possa ser competitivo. Volto a falar, não é pra chegar no G4? Não é. Mas também não é pra cair. Então, o que falta pro São Paulo é o que falta pro Corinthians, é protagonismo. Quando você tem um protagonismo ali, jogadores que possam vir pra decidir, e um treinador que encaixe o esquema tático na equipe, a coisa tende a melhorar. Mas eu não vejo com esses olhos aí que a mídia tá vendo, ah, porque agora o São Paulo tem que tomar cuidado porque vai cair, o elenco tá rachado, etc e tal. Elenco rachado, gente, você precisa ter um diretor bam-bam-bam, um cara que chega lá enquadrando todo mundo no vestiário e fala, bacana, aqui ninguém é maior que o clube, ou joga ou sai fora. Tem que ter um cara assim, velho. E hoje eu não vejo esse perfil nem no Gustavo e nem no Pintado. O que falta pro São Paulo é o Marco Aurélio, velho. O Marco Aurélio tinha esse perfil. O Marco Aurélio é aquele cara que, quando precisava, não deixava o jogador se expor. Ele não deixava o presidente lá falar bobagem. Era sinal, ele que chamava a responsabilidade. Boa noite pra vocês, né, Marcos? E aí, Sombra? Beleza? Desculpa pelo atraso, mas a Paulista tá perdoado. Com interdição. Tem manifestação, né, de novo? Tem. É, então dancei um pouco. Mas chato esse negócio, toda hora na Paulista. Por sinal, o Marco Aurélio teve hoje no centro de treinamento, palestrando para os jogadores, etc. E deu declarações efusivas que o presidente não tem dado. Não, o Marco Aurélio. Ele foi bem na. O Marco, olha, tá melhor ele de presidente do que o presidente? Ó, é o Marco Aurélio Cunha. Ele foi bem, mandou bem. O Marco Aurélio Cunha, em alguns minutos, num dia, dentro do CT de São Paulo, ele falou falou mais coisas efetivas e importantes do que o próprio Leco durante a sua gestão. Mas tem a experiência, tem o caminho e tem a vivência lá de dentro, né? Exatamente. Sabe, como disse o Mano, ratifico. Para você chegar para um monte de marmanjo e alguns bem experientes e botar na mesa e explicar o que é e como deve ser, não é qualquer um que pode fazer isso. Não, o Marco pode. O cara olha assim e fala, isso é quem, velho? O Marco pode fazer isso. Imagina, chega o Gustavo hoje lá no vestiário de São Paulo para falar desse papo com os jogadores. Só que o que acontece é que eu acho também que é o seguinte, é complicado, né? Por exemplo, me disseram que não. Mas, desculpa, pra mim o Marco teve lá porque já é um gesto de desespero do Leco. Pode ser. Já é um gesto de desespero do Leco. Mas o Marco Aurélio Cunha, ele apoia o Leco, Sombra? Não teve aquele desgaste todo lá na época do Aidar e tudo mais? Como é que tá a relação do Marco Aurélio com o Leco? Só pode estar boa, senão ele não iria hoje palestrar pros jogadores. Não, mas depende, às vezes ele não pode ter um bom relacionamento com o Leco, não, mas até pelo amor que ele tem pelo São Paulo, o cara pode falar, beleza, não gosto do cara, mas eu acho que agora o que mais importa é o bem-estar do clube. Então, você já perguntou e você respondeu. Independente do relacionamento, tem uma hora que o cara, pelo amor que tem pelo clube, ele vai lá e colabora e sai. E se a moral dele era 10, ele vai sair com uma moral 1000, né? Você sabe, mano, eu vejo o seguinte, conselho de clube, tem muita política, pessoas que se posicionam à esquerda ou à direita, tem vários posicionamentos. O Marco Aurélio, mesmo porque ele teve a sua incursão na vida pública como vereador, ele, talvez por essa incursão, ele tenha adquirido um pouco de experiência e entendido como são as coisas. Eu vejo hoje como Marco um cara que, assim, cara, ele foi oposição na última eleição, claro, foi oposição, mas também vejo como uma pessoa que não se nega a fazer a colaborar. Sim. Entendeu? Então eu vejo dessa maneira. Agora, dentro desse cenário todo, tenho que dizer, o Marco Aurélio era o cara que, assim, não é que ele podia estar no lugar do Gustavo, no lugar do Pintado, ele podia estar no lugar do Leco. Ele não era chamado na época do Juvenal, mas cansou de dar depoimento dizendo, se me chamassem, eu iria lá. Agora, eu vejo o Marco, assim, pô, você trazer ele de volta, abre aspas, quem pegou agora acha, nossa, o Marco Aurélio está voltando. Não, pelo menos, o que se saiba, não há nada nesse sentido. Tá lá, né, na CBF. Ele tá na CBF, etc e tal. Eu veria hoje o Marco como uma pessoa, assim, com capacidade para ser presidente, mas eu acho que ele, assim, ó, o cara que manda no futebol. E deixa essas porra de nome de vice-presidente do cacete A4 para lá, de um monte de... Você sabe como que eu vejo isso? Esses cargos que inventados aí? São cargos sem função. Cargos sem função. É tipo assim, deixa eu... Isso tipo é amarração assim, política, Sombra. Estamos recebendo aqui um estranho no ninho, o santista, o Danilo Gabarron, que está aqui. Fala assim, eu preciso do voto do Danilo. Deixa eu ver que cargo que eu posso dar para ele. Deixa eu encaixar ele. Claro. Exato. É, bem por aí. Mas na hora de resolver, não resolve nada porque não tem capacidade. A pessoa pode até achar que tem. É cultural, ou a pessoa pode até achar que ela pode brincar daquilo. Porque é difícil você encontrar pessoas que têm autocrítica e que falam, porra, isso não é o meu negócio, não posso, não sirvo pra isso. Acho que quase ninguém tem isso aí. Não, tem muita gente que tem autocrítica. Eu acredito que tem pessoas que têm autocrítica. Eu acredito que tem. Talvez em clube seja muito difícil. Em clube é complicado. Então, hein? O que acontece é que arrumam os cargos estatutários. E tem aqueles que são realmente os que põem a mão na massa e trabalham as coisas importantes. O que eu vejo é que o São Paulo, talvez hoje, ele não tenha pessoas capazes nem nos cargos estatutários e nem naqueles cargos que são os que remunerados que devem e exigem uma demanda maior no dia a dia. É isso, cara. É isso que eu vejo. Um reflexo da política também, né? Reflexo da política. Parece que é cultural. Você sabe como... aí, falando da política de uma forma geral, nas estatais, né? Então, porque você vê lá o partido? Ah, o partido quer pôr o tal ministro, né? Aí põe e leva a curriola toda. É assim que funciona. Leva a curriola. Aí bota um monte de cargo. E bota primeiro escalão, segundo escalão e bota. Mas tem aqueles que estão lá dentro que são os que trabalham independente do partido que manda. Então é assim que funciona o clube de futebol muitas vezes. Tem aqueles que recebem o cargo e tem aqueles que estão lá independente de partido e que realmente fazem a coisa funcionar. Faz a roda girar. Porque você imagina, o Ministério da Saúde, aí saiu o Ministro da Saúde, saíram todos os indicados. Como que continua funcionando o Ministério? Continua, porque já tem um corpo próprio que funciona. Sim. Né? Como era antigamente, sabe? Ministério da Saúde, quem era o Ministro da Saúde? Antigamente não é, o cara não tinha relacionamento nenhum com medicina, o cara não era médico, o cara não era porra. Antigamente? Né? O cara e não hoje? Era... Tem? Acho que melhoraram isso, né? Tem? Agora eles colocam... Peraí, o Ministro da Saúde tem alguma coisa a ver com a saúde? Espero que tenha, né? Não, analisa aí, espero eu não sei, tenha, acho porque, que não tem porque não, porque antigamente era engraçado, cara, você botava no Ministério da Saúde um cara que não tinha nada a ver com a saúde. E daqui a pouco, a gente fala mais aí de coisas aí de São Paulo também, assim como de todos os outros clubes. Hã? Mas vai ter protesto. Vai ter protesto, é verdade. No CT. E fica os parabéns pelo aniversário do Palmeiras, né? Obrigado. Que tá fazendo 102 anos. 102. Parabéns. O São Paulo parabenizou o Porco no Instagram. Nem no Twitter. Mas, olha, meu, nem cada no Facebook, um. Meu. Mas eu não tô aqui remunerado pelo São Paulo Futebol Clube, né? Não, você deveria criticar teu time. O quê? Que o Corinthians parabenizou o Porco. Não, mas eu não vou falar. Olha, eu não falo sobre aquilo que eu não sei. Como não sei não se parabenizou, se não parabenizou. Entra aí no perfil do São Paulo. Hã? Entra aí no perfil do São Paulo. Para de ser caixa de fósforo, vai te catar. Não, mas, não eu falo sobre aquilo que eu sei. Louco, então, meu. Parabéns ao Palmeiras, né? Cada o um Santos não parabenizou parte. Porque eles não têm. Eles mandaram uma carta. Vai eu chegar tô parabenizando. Mandou eu uma tô carta. Parabenizando. Mandaram uma carta. Obrigado, RG. Eu tô parabenizando e pronto. Não. Tá bom. É, cada um sabe aquilo que fala. Estádio 97 aqui da Energia 97. Lembrando, hein? Tá rolando o pedágio Hero, hein? Agora. Boa. Lá na Avenida Voluntários da Pátria, 1375, perto do Carandiru, esquina com a Avenida General Ataliba Leonel. E você fala, ah, vou passar lá e tal Mota. Mas o Mota eu já conheço, né? Nem quero ver aquele barrigudo. Mas não é só isso. Você vai concorrer a bonés. Boa. E ainda vai pegar um Vale Big Mac. Boa. E detalhe, você vai pegar Vale Big Mac, mas não é só pra você. Se você falar assim, pô, mas você vai levar pros seus filhos, pra sua mulher, pra você depois poder fazer uso do seu Vale Big Mac. Show de bola. Amanhã, entendeu? Hein? Isso. Amanhã. Exatamente. Tá bom? Muito bacana. Legal, porque hein? Vai ter aí o Mac Dia Feliz amanhã, sim, né? Aquele dia que as vendas do Big Mac são revertidas pro tratamento de câncer de crianças e adolescentes. Então quem passar hoje no pedágio vai pegar os vales pra levar a sua família toda no Mac Dia Feliz. Ó, que legal. Não é bacana? Show. Aí você fala, nossa, agora eu me interessei. Agora eu adoro vou. O Big Mac, cara. Mas eu não peguei o endereço. Avenida Voluntários da Pátria, 1375, perto do Carandiru, ali no posto de gasolina, esquina com a Avenida General Ataliba Leonel, tá legal, bom? Daqui a pouco a gente liga mais. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, também no oferecimento do Extra. Olha só, torcida animada merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos e torcer. E olha, graças a Deus, diga-se de passagem, graças a Deus... Tá chegando o fim de semana, é dia de jogo, é dia de chamar os amigos pra sua casa, ver seu time dar show de bola e ainda tomar aquela brama bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo pra rodada do campeonato, mas e você? É hora, amigão, de você fazer as compras e organizar a torcida. E pra isso não pode faltar brama no seu carrinho. E aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar brama em casa pra você curtir o futebol com seus amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e brama gelada, o Extra garante a goleada e a alegria. A goleada de alegria, é. Goleada e alegria e goleada de alegria. Você entra com brama gelada e os amigos com a torcida animada. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Bebê, só com moderação. É isso aí, esse é o Estádio 97. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Também é um oferecimento de Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. E ó, tem promoção! Quem disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Também, boa, quem disser Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorre no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. E torcedores do São Paulo que ligarem e disserem: eu quero ir na torcida Estádio 97, ganham direito de assistir, nesse domingo, 4 da tarde, São Paulo e Curitiba, no maravilhoso camarote único. Ei, que conforto e mordomia, hein? Boa! Eita, nós. Depois o cara vai embora e fica até triste, né? Ah, quando ele volta nisso, ah, mas não tô no único. Ei, que tristeza. É verdade. Não é não? É isso aí, vamos lá. Vai estar passando o jogo do Mundial na TV. Se o jogo dentro de campo estiver feio, o cara pode ver lá São Paulo e Barcelona, na outra TV São Paulo e Mila, né? Não sei, não sei. Aí eu não sei. Vamos lá, toca as drogas. O Sombra salvou nós aí com o biscoitinho, hein? Bom, hein? Eu sempre penso nos colegas do programa. Polvilho. Polvilho. Polvilho. Polvilho. Boa noite, viu, estranho? Boa noite, Sombra. Você pode fazer uso também do biscoito, viu? Pode comer, fica à vontade. Tô comendo mais que biscoito. Como assim, velho? É que eu... Faz uso do biscoito. Uso do biscoito. Oferecendo biscoito pro estranho, você tá safado, hein, velho? É que o RG, eu procuro trazer essas coisas que são de fácil mastigação, né? Sim. O RG, bom. O RG é o midécio dele. Como assim? Ele uma, vocês estão loucos. Ele põe uma vasilha com leite. RG, que coisa. Ah, legal. Pão com manteiga. Você dá uma mergulhada, dá uma chuchada. Pão com manteiga. Aí você vê aquela gordura aí se sobe a nata. Aí sobe a... Vê aquela gordura fica, assim, isso cara. Fica, essa gordura legal, em cima do leite. Dá aquela chuchada com pão com manteiga. É bom. Bom demais. Não vai misturar tudo? É, alô. É o Pikachu aí. É, no final das Pikachu. Contas, mistura tudo. Alô. Alô. Ué. É igual o cara põe no prato feijão e arroz separado. Pô. Não adianta, põe tudo junto, né? Misturar é tudo. Né? Travou. Aliás, arroz com feijão, não, é legal, bem lembrado. Arroz com feijão tem que ser misturado. Né? Põe arroz do lado e o feijão do outro. Põe separado. Coisa escrota, cara, se mistura na hora. Não, na hora joga em cima e mistura. Não, mas pra servir num restaurante, você não pode fazer misturado. Mas por que os caras... Aí é PF, né? Misturar. Não pode. Por que não? Não pode. Você tá impressionando que sobrou do outro prato e o cara colocou tudo na bacia lá e te serviu de novo. E uma coisa que eu faço, sempre que eu como, se sobrar, eu jogo sal em tudo. Pra não aproveitar. Se aproveitar, fala assim: o que é isso? É. Ou seja, então aquele mendigo que vai no restaurante pegar, por exemplo, um pouquinho de arroz no final do dia, ele não vai poder consumir aquele arroz porque não, era poder só pode, você. Ele só não pode ter hipertensão. Morreu então de pressão alta. Tá errado, velho. Tá errado. Bom, o Santista é da minha praia. Tô falando, hein, né, Santista? Ô, Dodô, tem gente alô no ar aí. Eu não sabia, alô. Boa noite, amigão. Boa noite. Boa noite. Marcelo Sudário. Marcelo Sudário. Santo Sudário. Você não é santo, não, né? Oh, não sou Santos, não. Não, Santo Sudário. Não. Santo, Não, Marcelo Sudário do Santos. Do Santos. Mas é do Santos, mas é. É do Santos, tá vendo? Não é Santos, mas é Santos. Do mesmo jeito. E quantos anos? 33. Ah, eu não vou falar que é a idade de Cristo. Nem eu, que é a idade do médico. Mas e aí, RG 3.3 hoje, sexta? Ainda bem que essa questão do nome, ele é elucidário tudo, entendeu? Sensacional! Então, pra todo mundo... Nossa! Ah, pensei que... É. Pensei que, né? É, só faltava, né? E o bairro? Salvou a hora! É nóis, Vila ali. Vila Leopoldina, Dodô. Ó, Benjinha, Vila Leopoldina. Parece uma galinha, né? Parece? Mas... Nossa senhora. Ó, olha lá, até ouvinte que não sabe. É brincadeira. E qual que é o time aí, brother? É Palermo! Ah, é nóis, meu irmão! É nóis! 102 anos hoje, cara! Extra! 102 anos, a idade da avó. Da avó? Galinhada é a sua irmã. Caramba, irmã, tá sua tia. 102, né? Vou perguntar pra você: desses todos os anos aí, claro, com os seus 33 vividos, qual foi a conquista que você mais gostou? Ah, Dodô, eu tive a oportunidade de estar em 99 lá no estádio. É, a que eu mais gostei, sem sombra de dúvidas, foi a Libertadores. Aquele pênalti batido para fora do Zapata, aquilo foi incrível. Ele tá na memória, e... né? Tá na memória, tá na memória. Mas apesar do que, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o perfil oficial do Palmeiras hoje, eles fizeram o apanhado dos melhores... Eu vi. É o Sem Limites, né? Sem Limites. Sem Limites. Legal aquele Sem Limites, hein, cara? É bem legal mesmo. Você vê que a grande maioria está sempre batendo na galinhada. Galinhada, tua irmã. Ah, tua irmã, tua falou, tia. Mas não falou quem? Olha... Você que tá colocando carapuça, ele não falou que é você? Carapuça, carapuça. E por falar, da Libertadores, mano, vocês conseguiram lá o vale e foram pro motel. Aí chegou no Mundial, aconteceu o quê, velho? É, aí falhou. Ah, eu não sei aí o que é perder final de Mundial, eu não sei. Também só foi uma vez? Eu não sei, não importa. Não, duas, contra o Vasco também. Tô 100%, velho, tô 100% em Mundiais. Ó, o RG quietinho também, porque o RG sabe que ele também não é 100%. O quê? Fala aí, velho. Em finais de Mundiais. Dá pra falar, aí que depois dos 100 anos do Palmeiras, aí o Fernando Prass é o nosso maior ídolo? Afe Maria! Fernando Prass, maior ídolo? Depois, ah, Léo, não, Dodô, não. Depois não. Da virada do centenário, Dodô. Ah, depois da virada do... Bom, virada 100 do anos, depois dos 100 anos. Ah, depois temos só 2 anos de vida, né, se for ver. Depois dos 100 anos, é claro, evidentemente que é. Ou seja, o Domênico, ele quis dizer que sua opinião é uma porcaria, velho. Ele falou, nossa, você devia ter ficado quieto, velho. Eu não falei isso, ele falou que eu não tava entendendo. Ele falou não, mas você entendeu, que foi mais... fraco. Ah, mas o mais importante. É, mas forçou um pouquinho. Ele homenageou o cara. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, não precisa ser centenário. Tem tudo pra ser um dos melhores. Ó, presta atenção, claro que eu não acho que ele seja o melhor, mas ele pode ser, ele deve estar no top 3, tá? Ó, pode ser. Depois de 2000 pra cá, virada do século, tá, mano? Vamos dizer, virada do século. Não, não nada de aniversário. Na virada, 2000 pra cá, de 2000 pra cá, que o Palmeiras teve poucas conquistas, porque também fez times medíocres, né? Porque teve uma diretoria que era incompetente pra cacete. Me lembra muito a do São Paulo hoje, né? Só que o São Paulo tá vivendo 2 anos assim, né? Sei lá, nem isso. O São Paulo tá vivendo esse grande momento ruim. Mas o Palmeiras teve esse momento do São Paulo, puta, anos, né? Anos vivendo um momento ruim. Acho que sim, aí sim, o Prass tá entre os 3 maiores. Imagina. Se não, um Marcos. Dos então, Marcos Alex, e ele. Alex, velho. O Alex já não. Já, mas o Alex é 2,99. Não, mas o Alex tava em 2000, 2000 e pouco, ele tava no Palmeiras ainda. Acho que 2000, depois saiu, mano. Então, 2000. O Alex não dá nem pra comparar, com todo o respeito ao Fernando Prass aí, que vem jogando não, bem algumas coisas. Não, não. Mas mano, não sai nem na foto comparado não, com o Alex. Não, não, é, não, sai sim. Em termos o de ídolo. O Alex foi 99, hein, mano. O Prass conquistou a Copa do Brasil, ele praticamente pegou o pênalti e depois fez o gol. Não, mas tudo bem, mas comparado com o Alex, velho. Ah, não, não, não tô comparando, foto, não. Tô dizendo que seja. Que ele tá entre os top 3 ou top 5, fácil. Fácil. Fácil. E o Valdívia, Dodô? A torcida do Palmeiras, você sabe que o Valdir colocou de novo hoje. Dividiu, né? O Valdir está sempre colocando coisas do Palmeiras. Dividiu, sempre está comentando. Quando o Palmeiras ganha do Corinthians, ele vai lá e comenta. Quando ganha do São Paulo, ele vai lá e comenta. O Valdívia é um jogador que a torcida tem um carinho muito grande por ele. Teve um paulista que ele carregou, né? É, 2008. O paulista 2008, ele carregou nas costas mesmo. Foi ele praticamente ganhou aquele paulista lá, né? Acho que pode entrar, sim, como top 5, sim. Como top 5, sim. Como, por exemplo, você pode pôr até um jogador que não ganhou... muitos títulos. Aliás, ele ganhou um título, mas da Série B. A gente não conta a Série B. Mas ele pode ser colocado como um cara que surgiu como um ídolo, mas foi muito cedo embora. Que é o Wagner Love, né? Que surgiu como um jogador, mais ou menos como foi o caso do menino Gabriel Jesus. Surgiu lá nas bases do Palmeiras, tal, cresceu. Só que o Gabriel Jesus já ganhou o título, né? Já ganhou o Copa do Brasil, no mínimo ganhou. Né? É que o complicado é colocar essa situação da maneira como ele, o ouvinte, propôs, né? Depois dos 100 anos. É porque é difícil você esquecer o ídolo que, né? lá de trás. Pô, é muito complicado isso, cara. Sabe? Você trazer assim, depois dos 100, quem é o mais ou quem foi. É difícil, cara. Eu acho muito difícil isso. E eu vou falar sério pra você, viu? Se me fizesse essa pergunta que eu fiz a você... Eu não saberia responder, porque eu vi algumas conquistas do time do Palmeiras nesses últimos anos aí, eu ficaria em dúvida, cara, juro por Deus, eu ficaria em dúvida. A da Libertadores realmente tá na história, é uma das melhores conquistas que nós tivemos, tal, que eu vi mesmo. Mas não pode tirar, por exemplo, a saída de fila em cima do Corinthians, 93, não podemos tirar o Campeonato Brasileiro de 94, que foi uma coisa que me vibrei muito, cara. O Campeonato Brasileiro de 94 em cima do Corinthians, mano, foi duas decisões no Pacaembu. É, também é uma coisa que, puta, meu, tá na cabeça. não pode tirar aquela conquista, apesar de ser um campeonato paulista, mas 96, aquele time era um time que o torcedor adversário adorava ver o Palmeiras jogar. É o time dos mais de 100 gols. Então você tem aí alguns times que passaram na história do Palmeiras que foram sensacionais. Eu vou dizer um pouquinho mais, porque eu me lembro muito bem de 76, o Palmeiras ganhando o título paulista. Eu vi Ademir da Guia jogando. Eu vi, por exemplo, um jogador que era o Jorge Mendonça, cara. Como eu gostava de ver o Jorge Mendonça jogando. Como eu via, jogava a bola, hein? Ele batia falta como ninguém. Aí eu já tô falando coisa de 78, de 79, 80, né? Mais lá pra trás mesmo. Mas teve bons jogadores. Jorge Mendonça. Teve aquele jogador, o... Puta, tá me fugindo o nome do jogador. Que jogou em 86, ele foi preponderante. Inclusive na semifinal contra o Corinthians, que ele tirou o Corinthians. Ele fez, se não me engano, 3 gols. O Mirandinha. Me lembrei agora. Também era um jogador muito bom, mas também... ele não era aquele craque, mas era um jogador que... ele era raçudo, ele tinha cara... corria pra diabo. A torcida do Palmeiras, nossa, gostava muito de... A torcida do Palmeiras é meio parecida, mas eles gostam de cara que dão a vida deles pelo time. Ele pode não jogar muito bola. Ele pode ser aquele cara meio pernudo, sabe? Mas quando ele se doa muito pro time, a torcida adora esse jogador. Não seja injusto. É o caso do Tonhão, por exemplo. A torcida do Palmeiras adorava o Tonhão, cara. Não seja injusto. O Galeano. Galeano. Então, o Galeano, eu particularmente não gostava muito, mas a torcida do Palmeiras gostava. Galeano era, né, broca. Você pega o Corinthians, por exemplo, gostava do Geraldão, mano. Geraldão. Você não lembra do Geraldão. O Geraldão, ele era meio caneludo, mano. Mas fazia gol. Mas a torcida gostava, cara. Hã? Quem? Lembra do atacante Munhoz? O Munhoz jogou muito ao lado do Wagner Love. É. O Munhoz não jogava bem, mas quando ele começou a fazer parceria com o Wagner Love, ele começou a jogar muito bem. E aí deu certo, né, cara? Deu certo. Até o Estevão, o Estevão Soares, que esteve aqui, que treinava aquele time do Palmeiras, ele falou que o Palmeiras estava tão bem, a gente tinha tudo para ganhar aquele título de 2004. Tava indo bem, né? Mas aí o cara lá vendeu o Wagner Love, o gordo vendeu o Wagner Love. Acabou complicando o ataque do Palmeiras, porque o Wagner fazia muitos gols, e também complicou o Munhoz, que acabou não jogando mais bola. Ele jogava lá do Wagner, mas depois não jogava mais. Mas é isso aí, né? Mas é isso aí, meu velho. Quer mandar abraço? Fala aí. Só mais uma pergunta rápida aí, o Benja não deve estar por aí. Ainda não. Mas como é que fica aí o cenário pra nós o ano que vem aí, com a saída do Paulo Nobre, que vem revolucionando aí toda a história do Palmeiras aí nos últimos 4 anos? Revolucionando, você quer dizer emprestando dinheiro a juros baixos, é isso? Ah, resolvendo o problema, né, Sombra? O que precisa ser feito lá no Morumbi? Ah, no Morumbi não basta só a questão financeira, precisa competência também. O que é, velho? Você tá com medo de virar abóbora, mano? Virar o Fluminense? Hein, velho? Você tá com medo aí do Paulo Nobre sair e levar o dinheiro dele embora? Não, na verdade eu tenho medo de voltar o sapo boi lá pro poder e acabar com o que foi feito. Mas não é, quem vai entrar é o Gagliotti lá. Então, mas esse receio a torcida do Palmeiras tem sim, porque, afinal de contas, apesar de eu achar que o Paulo Nobre, quando começou a gestão dele, mano, nos dois primeiros anos, ele não foi bem, não. Ele arriscou muito de não colocar dinheiro no time, de não pegar cotas da televisão, essa sua dona. E ele montou um time mequetrefe pro Centenário, mano, que foi uma coisa desastrosa. Então, mas ele delegou poderes, né, Domênico? É que as pessoas montaram o elenco, mano, ruim. Mas ele quase fez uma bobagem. Né, se a coisa acontecesse de uma forma diferente, é que deu muita sorte que o Santos ganhou lá e... Mas precisava só do empate, mas o Santos acabou ganhando o jogo do Vitória da Bahia. Náutico, não foi o Vitória? Vitória da Bahia. Foi Vitória que caiu, né? E se o Santos perde aquele jogo, o Palmeiras ia disputar a segunda divisão. E aí o que acontece, cara? No ano de 2015, nós não teríamos, talvez, feito aquele time muito bem formado, diga-se de passagem, né? Mas, mano, formou um time completo, né? Comprou 20 jogadores, aquela coisa, 22, sei lá. E aí montou, mas... E ele começou mal, ele começou. Ele veio numa crescente. E hoje, o torcedor do Palmeiras dá créditos a ele, né? Ao Paulo Nobre. E... Tem que dar, né? Não tem a dúvida. Acertou, ele, né? Ele, de uma certa forma, ele ajudou o time do Palmeiras a sair de um buraco desgraçado. Ele tirou o time do Palmeiras, que era um time apenas competidor. Ele nem competidor era. Era um time totalmente... como se fosse hoje aí, você pega qualquer time, é Cruzeiro da vida, sabe? Hoje no Campeonato Brasileiro. Um Cruzeiro. Coadjuvante. Isso, um time coadjuvante, obrigado. Não vinha a palavra, agora venho. Ele era um time totalmente coadjuvante nos campeonatos que ele disputava, ele passou do coadjuvante para ser um protagonista. E hoje é protagonista mesmo. primeira posição, líder durante várias rodadas aí. E se Deus quiser, nós vamos levantar esse brasileiro. Fazia tempo que não tinha um aniversário legal, né, cara? Exatamente. O aniversário em primeiro lugar, faz tempo que eu não lembro ainda. Passar o aniversário em primeiro lugar, acho que só em 2009. Olha lá, hein? Então tá certo, meu velho. Você quer mandar abraço aí? Manda aí. É isso aí. Manda um abraço aí pro Everton, pro Franco, pros meus amigos nobres aí. E um grande abraço pra vocês. Parabéns pelo programa. E avante palestra! Nós, velhinho. Nós. Boa, cara. Valeu. Abraço. Valeu, cara. Obrigado, abraço. Abraço. Continue participando do pedágio do Estádio 97, o Pedágio Hero. Atenção, Avenida Voluntários da Pátria, 1375, perto do Carandiru. Esquina com a Avenida General Ataliba Leonel. Passa lá, o Mota tá lá. Daqui a pouco a gente conta um pouco mais. Ó, agora tem mensagens através do nosso WhatsApp. Já mandou essa mensagem? 94-353-0150. E aí, pessoal do estádio, beleza? O Magnão do Parque América, São Paulino. Pessoal do São Paulo tem que jogar com mais garra, mano. Tá uma vergonha aí. São Paulino admirando aí os corintianos. Jogadores jogando com garra. Os caras estão jogando com mó tesão, velho. Tá lá em tesão. Beijo, Benjamin. Delícia. Isso! Que é isso? Ó, o cara jogou um salzinho na testa do Benjamin e vai comer, velho. Pior que o Benjamin gosta das coisas. Aquele Wagner que entrou no ar. Ah, esse não é aquele. Ah, aquele Wagner. O cara não veio aqui? Veio. Grandão. Pô, o cara tem quase 3 metros de altura, velho. Ele tinha tesão pelo Benjamin, não é? Queria comer o Benjamin. Tinha não, tem. E o Benjamin ficou com medo de sair na rua. Ô, estranho, já aconteceu algo semelhante contigo ou não? Não, comigo não, pô. Não? Não, que não. É? Com bem já já, velho. Esse é o com bem já já, viu? É. Nunca deram um chubaba em você? E não. Aquela passada involuntária de mão no teu traseiro, velho. Você lembra o dia coletivo? Que você... Olha, eu não queria falar, mas eu vou falar pra vocês. O dia que o cara ficou fazendo essa declaração, os olhinhos do Benjamin, velho. Ele aqui, ele ficou todo pagando de estar com medo, sair lá fora, porque o cara era grandão. É, Mas aquele dia depois, quando acabou o programa, nós saímos e nós descemos no elevador. Tava eu, ele, acho que o RG tava aí, ouviu, o RG ouviu, e o mano, acho que tava também, eu não sei se tava, eu tava descendo logo na sequência. Ele falou que tava achando legal com esse cara lá, lembra? Legal, brincadeira. Falei, que papo é esse, velho? Você tá louco? Falei assim, não. Aí ele quis desfazer do assunto, ele achou legal a brincadeira. Vamos lá. Do cara gostar dele. Que papinho, beleza. Mais mensagens, oferecimento de BV financeira, crédito consignado pra você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Alô, boa tarde. Muito obrigado, meus amigos do Estádio 97, por poder ouvir novamente essas narrações do Palmeiras aí. Muito feliz, palmeirense nato. Domênico, muito obrigado, cara. Deus abençoe a todos vocês aí. Domênico, você é sensacional, cara. Palmeiras é nóis. Obrigado, muito cara. Obrigado. Tô emocionadíssimo aqui, arrepiado e chorando. Valeu. Valeu, velho. Tá chorando não. Tá chorando. Não, o Palmeiras é assim mesmo, rapaz. Gosta. Chora não. A voz dele não era de quem tava chorando, não, Sombra. O cara é um péssimo ator. Quem me ajudou a colocar aqui os rostos foi o Bar. Tá vendo? O Bar que é corintiano da produção me ajudou. Esse maluco agora aí no WhatsApp aí tá aparecendo o Murilo Benício, velho. Murilo Benício. E pra. Tão desfazendo do ouvinte aí. Interpretar o Magnata. Murilo Benício alegre, feliz, pobre. É a mesma coisa, velho. Ó, ele interpretando o Magnata, um mendigo, é a mesma coisa, velho. É o mesmo sotaque, não muda nada. Nem a expressão dele, cara. É isso aí, mano. Parece que ele fez um Botox quando nasceu, né, velho? O cara não tem expressão. Não. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Aí, mano, sem palhaçada. Tô corintiano, cara firmeza, imparcial. É nóis. Fala pra gente aí. Meu, você reclama tanto que não escalavam o Marlone. Meu, por quê? Que não escalam o Daniel do Tricolor, velho? O cara tá lá no banco, mano. Tamo dependendo de... Meia armador e coloca três volantes pra jogar. É complicado, só tá fazendo M mesmo. São Paulo tá descambando. Esse Daniel é aquele que veio do Botafogo, não é? É, o Daniel não costuma ter oportunidades. Ele então, mas ele se machucou, né? Ele ficou um tempo parado também pela lesão que ele mas teve. Mas o Sombra, né? É bom? Não, olha, pra... A ponto do cara... Não sei, não posso dizer pra você que é bom nem que não é, cara. Olha, o que ele jogou no São Paulo, o pouco que ele jogou, não dá pra dizer que é. Mas a gente sabe que às vezes tem jogadores que demandam um pouco mais de tempo. Ele é um jogador meio atacante, ele tem umas... Não vou dizer que é muito rápido, mas ele também não é lento. Deu a impressão, né? Pelo que ele falou, deu a impressão que ele é o salvador da pátria também, né? Não é salvador da pátria. Calma, né? Mas eu acho coerente, tem certa coerência, pedir a escalação do Daniel... no lugar do Hudson. Assim, não dá para entender um técnico, assim como o Jardine estava fazendo e o Ricardo Gomes fazendo, colocar o Hudson como um autêntico meia-direita, um volante que não tem característica nenhuma de meia. Ah, mas aí eu acho que quem tem que rodar é o Thiago Mendes, hein, Sombra? Porque o Hudson, ele serve bem ali para fazer a cabeça de área. Mas não faz. Então, ele não é posto para jogar ali. Mas você pode ele postar meio campo ali. Justamente o João Schmidt que... Não, esse aí tem que ser um volante de saída, tem que ser o segundo. Ele consegue chegar com mais qualidade tem na mais frente. Exato, mano. Né? Então você entende, olha o buraco que nós estamos. Sim. É tudo invertido, cara. É tudo invertido. É complicado. Complicado. Mais mensagens via WhatsApp. Oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece Extra Gol. Anchieta, Anchieta, eu saio com a Domenica e não gosto de... Oh! Aí, Aguinaldo, cartão vermelho pra você, viu? Era a imitação do Aguinaldo? Era, mas o que ele fumou, hein, velho? Ah, que isso. Não, mas parabéns. Esse maluco fumou, hein, mano? O que ruim, vale, hein, meu? O que vale é a intenção, tá certo, estranho? Isso aí. Que vale a intenção. O cara é ruim pra Dunel. Que estranho, o Gabigol largou a gravação dos Altas Horas lá, foi embora e já posou com camisa, segurando a camisa da Inter de Milão, você viu? Pô, mas saiu na calada da noite, hein, mano? Ah, mas não dá pra segurar, né, Sombra? É muito dinheiro, acho que ficou 65. Não, mas nem anunciaram ainda, oficializaram, já postou lá a foto segurando a camisa. Saiu no site, né, da Internacional e que já tava certo. Ah, é? Saiu? Saiu é que o site. Santos não postou nada ainda. Não, mas a água é lá... É um dinheiro louco, hein? É, então, aí tem 20 ainda que vai... 20% dos 65 vai pro Doyen. Olha, aí, quanto que tem outro que ofereceu... Pro Doyen? É, pelo que eu li... Tá, 20%... Dos 60. Dos 65. Não, mas o Gabigol tem 20%, não tem? O Gabigol não tem 20%? Eu acho que é até mais, hein, Sombra? Acho que é essa diferença dos 100 milhões, hein? Eu sei que o Santos fica com 18 e dizem que a Inter chegou a 28. Então a Inter coloca... O Gabigol colocaria 10 no bolso e o Santos fica com 18. Tudo isso? Sim. O Santos, o Gabigol, ele pega 10 milhões de euros aí na mão, tá certo? Isso. O Santos fica com 18, é RG número 2. E aí dá a somatória total. Porque... Mas tem outro time que parece que ofereceu mais ainda. Não, né? Não. É, ficou nisso. Não, porque a Inter tinha feito de Milão... a oferta era a Juventus, que fez uma oferta menor. Isso aí. Não, a própria Inter, ela tinha feito uma proposta inicial de 25 milhões de euros. E aí tava tendo aquele entrave aí, porque o Santos não abria a mão dos 18 e o Gabigol achava que a parte dele era pouca. Aí a Inter de Milão acabou subindo a proposta para 28 milhões de euros, o Santos ficaria com 18 e o Gabigol com 10. Põe o Copete no lugar lá, fica tudo certo. Mas será que dá conta o Copete até o final? Assim, a água ali é diferente, né, mano? Ali sai um, entra outro, você vê. É diferente ali do... Não, mas o Santos é meio cagado do nisso. Do barro ali. Não dá pra dizer que não, né? Eles colocam os moleques lá, os moleques começam a jogar mas bola. Mas eu vou dizer um negócio pra você. Pra mim não existe esse negócio de sorte, cagado, etc. Não. Pra mim tem competência. Lógico. Tem competência. Ali na Vila tem os ex-jogadores, auxiliam bastante, né? Todos eles trabalham nessa... Ali, quer dizer, não é que você vai chegar lá na praia, ajuda, você pega um moleque e fala assim, você joga a bola, vambora. Não é assim, né? É isso aí. E trabalhador competente, cara que trabalha com ferramenta e precisa de competência no trabalho... Compra suas ferramentas, sabe onde? Na Dutra Máquinas. A Dutra Máquinas é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Lá, você não encontra só máquinas pesadas e industriais, não. Lá você também encontra ferramentas como furadeiras, parafusadeiras, ferramentas manuais, cortadores de grama, geradores de energia, jogos de chaves. São mais de 30 mil produtos com preços imbatíveis. E olha que bacana, o grupo Black & Decker levará você para assistir o Barcelona em pleno Camp Nou. Isso mesmo, você vai viajar para Barcelona e ainda vai assistir esse jogaço do Barça. É fácil concorrer. Vá até uma das lojas Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e concorra a uma viagem com acompanhante. Depois, é só você se cadastrar no site craquestaperformance.com.br e você já estará concorrendo. Falta pouco, a promoção acaba agora, semana que vem, 31 de agosto. Confira o regulamento e participe. E ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt, você encontra nas 5 lojas do Dutra Máquinas. São 2 em São Paulo, 1 em Guarulhos, 1 em Atibaia e 1 em Mogi das Cruzes. Não se esqueça, ferramentas e máquinas... É na Dutra Máquinas. Estádio 97. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, oferecimento de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Também oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E aí, como tá o pedágio lá, Bá? Estão dando muito hambúrguer lá ou não? Sim. Ah, é? Então vá lá. Pega o seu hambúrguer aí, cara. Não, vale hambúrguer. Um Vale Big Mac. Isso, vale Big Mac. Pegue lá o seu Vale Big Mac no, na Avenida Voluntários da Pátria, ali no Posto Ipiranga, na Avenida Voluntários da Pátria, 1375, perto do Carandiru, esquina com a Avenida General Ataliba Leonel. É o, o pedágio do Hero, tá? O pessoal do Hero tá dando vários Big Macs, vales Big Macs, pra você participar da campanha do Mac Dia Feliz amanhã. Que é amanhã. Que é amanhã no McDonald's, tá legal, bom? Legal, show de bola. Muito show, bacana. Show. Aí você fala, mas eu vou lá, vou pegar um vale Big Mac pra amanhã, não dá pra eu levar pra minha mulher, pros meus dois filhos e ainda pro meu enteado? Dá. Dá. Dá, mas tem que levar a certidão de nascimento, o RG e o CPF de todos. Não precisa. Só vale honestidade. Imagina, não precisa disso não. Só vale a boa intenção e honestidade. Não tem isso não. Ah. Passa por lá, tá bom? Avenida Voluntários da Pátria, 1375, o pessoal fica por lá mais 1h05. Até 8:15 o pessoal fica por lá. Tá bom? E legal. O Motinha tá lá, né? Motinha tá lá. O Motinha tá lá. Quem sabe ele também não te dá um vale rosca. É. Porra! Daqui a pouco ele vai entrar no ar. Uma rosca pouco utilizada, tá certo? Tá seminova. Aonde isso? Pouco utilizada? Ficou muito tempo na garagem, velho. Stand-by. Você acha que voltou ao padrão? Voltou. Voltou ao tamanho normal? Será que não volta? Que é? Rabo de lagartixa, pô? Tá louco? Estranho, hein? Muito bem. Vamos trazer mais ouvintes. Vamos lá, 3284-7097. Regenera. Vamos aos ouvintes. Quem falou isso foi o Patrício. O Patrício falou: as duas únicas partes do corpo humano que podem se regenerar, uma é o fígado e a outra é a rosca. É a rosca? O Patrício falou: ele falou, pô, eu tive uma experiência assim, assim, assado na França. Ah. Pô, mas hoje eu olho assim pelo espelho, tá aparentemente normal. Ah, tinha sido com o Cicê, eu acho. Foi. Era cuidado, o Cicê, cuidado. O Maquelele. E o Evrá. E o Evrá. Cuidado do Patrício. E se eu não me engano, o Thierry Henry ainda. Também dá uma pincelada lá? Acho que ambos entraram para aquele túnel. Ah. Olha, se foram todos esses aí, ele não só perdeu isso, como fígado, intestino. Foi empalado, velho? Toca as drupas! Madeira nele. Madeira. A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink, tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro. O Pink e o cérebro. Vem cá, o Mota tem uma cara de Pink, não tem? Tem, velho. Como diz o Mota, o cérebro. Cérebro. Ai, ai. Esse alô. Desenho era muito legal, mano. Era bom. Alô? Alô? Ah, olha. E aí não. 1, 2, 3 e tchau. Tchau. Não fala alô, é triste. Já é, né? Alô? Alô? Tem gente aí. Tá ruim a ligação, hein? Ele tá ouvindo a gente pela internet, ó. Alô? Alô? É, Domênico? Rapaz. Opa, quem é? É o Rony. O Rony, tudo bom? Tudo bom, meu? Alô? Oi, tá ruim. Não, tá ruim aí. É, tamo vendo. Fala, Domênico. Fala aí, meu. Ô, Rony, tudo bem, meu? Tudo bom. Rony do quê? Rony Oliveira Silva. Quantos anos, Rony? 35. 3.5 hoje, RG. É, mas precisa avisar pra ele que ele é Rony no posicionamento aí. Fica legal aí, cara. Fica direito aí. Arruma um lugarzinho legal aí. Nota 9.7. Tá bom. Esse é meu medo. Né? 9.7, tá bom. Ó, passou de ano, porra. Quase 10, tá bom. Não, já, pô, 10, 9,5, da puta. Tá na hora dele beber. Então tá bom. Ô, velho, e me diga aí, qual que é o bairro que você mora? Parque do Chaves. Ah, Zona Norte, Zona Norte, beijinha. Aí sim, é tudo nosso. Aí é nosso. O Benjamin morou aí na Rolando de Garros, mano. Rolando de Garros. É Rolando Garros ou Rolando de Garros? É Rolando Garros. Não, aí na área é Rolando de Garros, velho. Não tem Rolando Garros. Rolando Garros é na França, velho. Pra mim é Rolando Garros. É mesmo, mano? Ah, é o Domênico. O cara chega lá, tá perdido. Ele fala, assim, onde fica Rolando e Garros? Aí todo mundo informa. Aí sim. Se ele falar Rolando Garros, aí dançou. O cara fala, é maluco, tá tirando a quebrada aqui. Aí dançou. Fala assim, ah, isso aqui não é pico gringo, mano. Aí os caras. Aí os caras falam assim, vai. Já, aí tem que sair, velho. Verdão? É Verdão? Verdão, Domênico. Ô, Avelinho. Você foi convidado pra festa ontem ou você não foi, velho? Não tem essa moral toda, não. Mas Domênico, você gostaria de ter ido? Só a avó, velho. Que Domênico tem foi, né? Não fui. Não foi? Eu fui convidado, mas eu não fui. Não deu. Não pôde ir. Domênico acho que aqui vendeu. Da rádio foi convidado você e o Benja. E a avó. O Benja foi? O Benja foi. O Benja esteve ontem na festa do Palmeiras. Mas ele foi só pra comer e foi embora. É? Ele começou a ser hostilizado. É mesmo? Uhum. Mas que eu saiba, ele foi. Foi. O Benja tratado bem lá. Ô? Imagino. Então até quem foi convidado. Ó, arroz de festa, pô. Lógico. Não é? Não sei. Foi? E a avó então, também. Olha lá. Mas a uma pessoa. Ele foi. Ô, Domênico, uma pessoa que tem. Não vou dizer que se afastou do Palmeiras, mas é um cara que se afastou do futebol em geral. É o Marcão, né, cara? Você não vê mais o Marcão aí dentro do Palmeiras? Você não vê o Marcão aí dando entrevistas na mídia? Tá certo o Marcão, velho. Ah, interior, melhor, né? O cara meteu um offline aí, tchau, mano. Tem a vida dele no interior, né, mano? Não, então, mas é difícil um cara que tem tanta história no futebol assim, abdicar de tudo. Porque de vez em quando, por exemplo, o Rogério Ceni, vira e mexe, ele tá envolvido em algum evento do São Paulo. Outro dia ele tava aí, acho que não sei se foi no lançamento da camisa ou alguma coisa do tipo, ele tava participando de um evento desse do São Paulo. Ah, mas o Marcos, se eu não me engano, participa de muita coisa do Palmeiras. Então, mas o Marcos, eu não sei. Ontem, eu não sei se ele tava presente na festa, não, do 102 anos. Eu acho não ouvi, não ouvi. Acho que ele não esteve. Eu também não vi o Marcão lá na festa, ouvi, não. Tava não vendo ouvi, aí. Não li. Porque das nenhum. Imagens que eu vi da festa, é claro, você vai pegar sempre as principais personalidades, os caras ali que marcaram história, etc e tal. Se o Marcos estivesse na festa, eu possivelmente teria visto. O Evair tava. Mas peraí. Entendeu? E se o cara tá no exterior, tá viajando com a família? Não, mas, Sombra, não é só com relação à festa especificamente. Só citei esse exemplo da festa ontem pra criar um contexto de que o Marcos meio que desapareceu da mídia. Desapareceu, sei lá, da história do Palmeiras ali, pelo menos fisicamente. Mas acho que ele não gosta muito de ficar aparecendo, né? Não, mas não é questão de aparecer, Sombra. O atleta aí, o jogador de futebol, a vida dele é aquilo. O cara não tem como, do dia pra noite, falar, parei, eu me aposentei e vou me desligar totalmente do futebol. Ele continua ainda indo pro clube, ele continua ainda aparecendo em programas esportivos. Ah, mas o Marcão gosta do interior, né? O Marcos é garoto propaganda ainda do Palmeiras, né? Não sei, aonde? Ele fez até umas campanhas do Avante lá, mas... Uma campanha aí do Avante, ele faz. Mas hoje o garoto propaganda é o Fernando Praz, velho. Não é mais o Marcão, não. Mas o Marcão, ele tá vivendo no interior, né? Ele gosta daquela vida dele no interior. Ele mora no interior? Ele mora lá. Tem certeza? Sim, tava morando lá no... Onde que é mesmo? Lá. Ele morava em Perdizes aí. Olímpia? Olímpia? Não, Oriente. A família dele é de lá. Mas ele, eu duvido que mora no interior, imagina. Tem filhos, tudo. Será que vai fazer os filhos crescer em Oriente? Tá louco. Ah, não sei. Tá louco. O Marcão é um cara bem de vida, pô. Assim, okay, ele vai levar o quê? Uma faculdade pra lá, um colégio pra lá? Bons professores. Bons tem escola lá também. Ah, Domênico, para, né? É diferente, mas tem escola, ué. Mas povo de Oriente tá querendo te matar, agora. Agora tá dizendo. Tá povo de Oriente. Oriente. Não. Ah, não é. Peraí. Gente. Você não dá pra comparar uma faculdade daqui com uma faculdade de lá. Você levar adolescentes daqui pra lá. Mas tem escola lá, tem escola em todo lugar. Eu acho que nem Pokémon você pega lá. Eu acho que pega, vocês estão loucos. Será? Pô, vocês estão loucos. É, interiorzão assim, o cara precisa gostar muito pra estar. Mas precisa ser apaixonado. O cara que tá acostumado com uma vida numa cidade grande pra ir morar no interior, é cara, difícil. É embaçado. É embaçado mesmo. Isso Dodô, quem é caipirão mesmo, aí imagina ele chegar, ó. Mulher, vamos mudar pra Oriente. Para, mulher. Não, mas na boa. A mulher tem um treco. Pra ir morar em Oriente, ele não precisa ter jogado o tanto de tempo que ele jogou, velho. Passava a trabalhar 2 anos em São Paulo e morar em Oriente. Você ia ter uma casa top lá, ia viver bem o resto da vida. Lógico que é, Eu comprava metade da cidade. É, então, entendeu? Dodô, falando em interior, qual a sua ligação com Araraquara? Eu morei lá em Araraquara quando eu comecei em rádio. E contribuiu pra taxa de natalidade. Família de lá. E se você observar bem, é capaz de você... Não, não é capaz. Analisar a fisionomia das crianças, de adolescentes. Não, não. Você vai notar certa semelhança. Já no Extra, já na escada rolante, eu já vi alguns bem parecidos com o Dodô. É nítido isso, é nítido. Não é não. É nítido. Você chega na cidade... Aliás, no portal da cidade de Araraquara tem o Domênico de braços abertos. Tem. Seja bem-vindo, aqui é uma família. Não, quando a molecadinha tá estudando lá, a professora vai falar de taxa de natalidade, a porra toda, é o sinônimo Domênico Gato. Domênico Gato. Não tem isso, não. Tem antes do Domênico e depois do Domênico. Isso que você falou aí, mano, que o cara vive aqui em São Paulo e vai pro interior, tentar morar, é difícil mesmo. É. Eu senti isso na pele porque, velho, não tem nada pra se fazer lá, velho. O ritmo é outro. Pelo menos na época que eu isso, eu tô falando coisa de 30 anos atrás, tá? Eu completo 30 anos de rádio e foi quando eu fui pra lá. É, não tem, o único lugar que dava pra sair... Pra você curtir, né? Era um barzinho que tinha lá, cara, que eu não lembro o nome agora, faz muitos anos. Era um barzinho que o pessoal se reunia ali, a moçada. É lá que você levava as ouvintes? Não, não levava ouvinte nenhum. Não, não, Domênico, vamos então, papo franco. Não levava ouvinte nenhum, mano. Você não era casado na época, nem disse. Então. Mas se tivesse, eu falaria, então, não tem problema nenhum. Papo franco. Não, onde você levava as ouvintes que você catava da madrugada? Não, o Domênico não finalizava na mesa de bilhar, velho, na caçapa do fundo. Não, tem isso. Ele alugava a mesa de bilhar depois que o bar fechava, velho. Não, tem esse papo, não. Não tinha esse que papo. Que fazem, não. Porco. É, não, lá eu fiquei pouco tempo lá. Hoje tem lugares melhores pra ele levar, né? Sim. Não, mas eu fiquei pouco tempo lá no, em Araraquara. Eu morei aqui, ver. O suficiente, Marcão, né, Domênico? Opa, liga não, pro Marcão lá, aí. Vamos ver se ele atende a gente aí. Agosto, setembro que eu fui pra lá e fiquei até dezembro. Ficou o suficiente. É, o suficiente. Entendeu? Depois já vim pra São Paulo e já entrei numa rádio em São Paulo lá. Ah, bom. Te mandaram embora de lá ou você pediu a conta? Mandaram embora. É mesmo? Mandaram embora. Não tinha dinheiro pra pagar o Domênico, cara. Me mandaram embora, eu não sei nem... O Domênico trabalhou 4 meses lá. O cara da rádio, lá o dono, ele pegou e falou, ó, te pago assim, ó, participação na rádio. É. 25% por mês. É. No quarto mês, o Domênico arrecadou 100% da rádio, não tinha o que fazer, ele virou dono. Não, não é isso, não. Aliás, me mandaram embora, rapaz, porque, assim, a história é rápida, eu... Pegou ouvinte professor... dentro da rádio. Não pegou ninguém, né? Nada disso. Eu tava trabalhando na eu acabei... Os caras me mandaram embora, EG. Foi no comecinho de janeiro, né? Acabou, virou ano, me mandaram embora e tal. E quem que acabou... Bom, na época de pagar IPVA, te mandaram colocando... embora. É. Ah, melhor. Mas não tinha carro, não tem. Na hora de pagar a matrícula, te mandaram embora. Não tem problema, não tinha cria, não tenho filho, não tinha filho, não tinha nada. Mano. Não, mas o cara não precisava saber disso, você podia ter contado uma história triste. Não, mas você falou. O engraçado, mano, que quando a gente foi pra lá, eu fiz o curso aqui de locução, pra contar a história, então vamos lá. Eu fiz o curso de locução no Senac na época. Era você, o único lugar. O Bonner e a Fátima Bernardes. O Bonner, não, tem o Marcos Santana, que hoje virou o Viviane, diretor de agência de publicidade. Cid Moreira. Da RAI, não, teve um outros caras aí e tal. Bom, enfim, pra concluir. Só os caras acabou... top. Não, então, mas aí acabou indo... Aí o que aconteceu? Tava surgindo a rádio de Araraquara, que ia estrear a rádio. Ela nem existia, ela tava estreando, ela ia estrear ainda, né? Inclusive, ela tinha vinhetinhas... Tava em caráter experimental. E aí tava fazendo teste para arrecadar alguns locutores daqui de São Paulo para levar para lá. E eles iam levar 4 locutores. E ele achava a turma boa, o diretor da Cadeia Verde e Amarelo, o Rodrigo, o grande Rodrigo. E não sei se trabalha ainda na Band ainda, o Rodrigo Neves. E aí o Rodrigo, eu fiz o teste e acabei passando no teste. Fui morar em Araraquara para fazer a rádio lá. E passou esse tempo aí, me mandaram embora e eu vim de novo falar com o Rodrigo aqui na Bandeirantes aqui em São Paulo. Porque era cadeia, né? E vim falar com ele, Sombra, pra ele ver se ele arrumava uma rádio pra mim, né? Que eu tinha acabado de sair lá, que ele também não sabia o que tinha acontecido. Só que nesse meio tempo, eu acabei entrando na Band mesmo aqui, em São Paulo. Acabei estreando em 87 na rádio aqui. E aí quando o Rodrigo... E o Rodrigo, não, nada de chegar, os caras fizeram o teste comigo lá, porque eu conheci o Lui, grande Lui. Não sei onde tá o Lui hoje, um grande locutor também. Aí o Lui já me conhecia e falou, faz um teste aí que estão precisando. Aí eu falei, não, mas pô, não vou conseguir entrar aqui, eu tenho 3, 4 meses de rádio, vou entrar aqui numa rádio em São Paulo. Porque naquela época era muito difícil um cara entrar em São Paulo, né, Sombra? Era muito complicado, né? E aí acabei... Hoje é qualquer um. Ah, hoje... hoje deu uma descambada, mas naquela época era difícil de entrar, né? E aí o que aconteceu? Eu acabei fazendo teste lá, acabei entrando. E o Rodrigo, quando chegou, mano, ele já... Eu fui lá falar pra ele, ao mesmo tempo conversar com ele rapidamente pra me agradecer de tudo que ele tinha feito. E também avisar que eu tinha sido mandado embora e que eu tava entrando aqui em São Paulo. Quando ele ficou sabendo a história, velho, ele mandou esperar na minha frente, ligou pros caras lá, perguntou, os caras não sabiam o que tinha acontecido. E ele virou, e eu me lembro como se fosse hoje, ele virou pro cara e falou assim, você é bem incompetente mesmo, né? Você manda o cara embora aí e o cara tá estreando em São Paulo aqui. Você é bem incompetente, fez umas 2, 3 aí, desligou o telefone. Você guarda muita mágoa, né, Domênico? Não, a gente não guardo mágoa, isso, não guardo mágoa. Você é movido não, pelo ódio. Muito pelo contrário. Você muito guarda pelo... Não guardo mágoa nenhuma. Movido pelo ódio. Mas eu achei estranho. O ódio é o seu combustível. Não tenho ódio nenhum, não tenho ódio nenhum. Só agradecimento a todas as pessoas. Ô, Rony. Oi. Você viu quanto ressentimento, mas ainda bem que depois tudo deu certo, nenhum, né? Você tem alguma história de ódio pra contar também? Não, não, ódio? Não. É uma história que aconteceu, ué. O Dodô não tem ódio no coração. Não, o Dodô tem ódio, não. Não é no coração, é no cérebro. Não, mas eu não tenho ódio nenhum, vocês não entenderam. Não, é porque ele deu certo, mas imagina, por exemplo, se naquela oportunidade ele não tivesse tido mais chances na rádio. Nossa. Ele ia ser um cara amargurado e possivelmente um psicopata. Nossa, o Domênico ia entrar numa rádio metralhando todo mundo. Sim, aqueles doidos que entram em cinema, em escola, atirando todo mundo. É esse imagina, tipo de cara. É. É, geralmente quem entra em escola aí, mas é verdade, geralmente quem entra em escola tirando todo mundo, RG, é o cara que sofreu bullying, é o cara que não conseguiu entrar no time de futebol, verdade. É o cara que não conseguiu pegar cheerleader. É. Aí, bom, é, estão fazendo mal o juízo da minha pessoa. E quem conseguiu pegar cheerleader, quem conseguiu pegar cheerleader, né? Não, vocês estão fazendo mal o juízo da minha pessoa. Você já pegou alguma cheerleader agitadora de torcida, Rony? Não, nunca peguei, não. Mas gostaria? Qual aquela que você pegou que você falou assim, inesquecível, inalcançável, o seu troféu, medalha de ouro? Minha esposa. Olha, você saiu bem agora. Você foi bem, fazer tio. Média, você saiu bem agora. Sexta mesmo. Noite, você acha que o cara queria dormir no sofá, velho? O cara não é tonto, né, mano? Se o Ben já tá ganhando. Mas, ó, amigão, agora no final de semana o Palmeiras vai pegar o Fluminense jogando em Brasília, cara. E aí, expectativa pra esse jogo? Você acha que o Porco consegue ganhar do Fluminense? O Fluminense vem bem, hein? Ah, tem que trazer esses três pontos pra cá, né? Mas você acha que o Fluminense é tipo uma babinha? Babinha não, mas que dá pra gente levar, dá sim. Ainda mais lá em Brasília, que a torcida maior vai ser nossa, né? Mas, ô, amigão, das quatro últimas partidas do Fluminense, o Fluminense venceu três e empatou uma, hein? Cresceu de produção? Uhum. O Scarpa tá jogando bem, aquele Henrique Dourado tá fazendo gol. Ah, eles estão em ascensão agora, mas tem que passar o carro. Ah, mas mano, o Palmeiras tem que ir lá e ganhar o jogo, velho. Tem que ir lá e ganhar, não tem conversa, não. Empatou com a Ponte aqui em casa e tem que trazer os três pontos. Ah, porque provavelmente o Santos ganha o dele contra a Figueirense. Ah, eu acho que sim. Provavelmente. Vai na minha, velho. Na teoria, né? Aí não tem o cara na Vila, né? Acho que o Santos passa o carro lá. O Santos na Vila completa é complicado. Na teoria de todos, o que tem mais fácil é o Santos. Agora, o Corinthians visita a Ponte, o Flamengo a Chapecoense, Grêmio e Atlético se enfrentam. Flamengo não pega um jogo fácil. Também não é. Também não é. O Grêmio Atlético é grande, né? O único que tem certa, em tese, baba, em tese, é o Santos. E o Galo? O Galo pega quem? O Grêmio. O Grêmio lá em Grêmio. Esse é o pior jogo da rodada aí. O resto eu acho que dá pros times que estão lá em cima ganharem. O Corinthians dá pra dar empate. Corinthians tem como ganhar da Ponte lá. O Flamengo tem como ganhar da Chapecoense. Deve ganhar. O Palmeiras pode ganhar do Fluminense. Mesmo o Fluminense não dá pra ganhar. Posso fazer um parênteses? Esse momento que eu queria agradecer o Leco, o Gustavo. Olha aí, Gustavo, eu não posso nem participar da conversa. Falando, olha que legal, São Paulo recebe o Curitiba. Você tá vendo? E também assim, teria todas as chances de ganhar, né? São Paulo vai receber o Curitiba. São Paulo não dá nem pra saber o que vai acontecer nesse jogo. Peraí, ó. Vocês estão a 10 pontos do G4. Só. 10 pontos. Olha aí, Gustavo, olha que bacana. Olha que legal que vocês fizeram com a gente, ó. 10 do G4. Olha que legal. Ó, Gustavo, décimo legal. Primeiro. São Paulo Gustavo, é décimo primeiro. Leco. Tá com 27. Ô, não sei o que, vice de futebol, ou não sei o que de futebol, que é conselheiro, não preciso nem saber o nome. Ó, presta atenção. Se o São Paulo ganhar, ele briga pra entrar no G10. No G10. Ó, mas na boa, matematicamente falando, se São Paulo consegue uma sequência de 4 vitórias, eu sei que é difícil, mas se consegue uma sequência de 4 vitórias, já chega lá pra sexta ou sétima. Ah, legal, mano, é assim, se o Santa Cruz também consegue uma sequência de 4 vitórias, ele também chega perto do G10. Ah, mas peraí, assim, a expectativa que você tem no campeonato é diferente da expectativa que o torcedor de Santa Cruz tem. Hoje, eu já não sei. Qual a expectativa do torcedor de São Paulo hoje é ficar na Série A. Vê na visão do torcedor isso aí. Hoje a expectativa do torcedor de Santa Cruz é ficar na Série A. A do São Paulo é também ficar na Série A. Ah, vocês estão radicalizando o bagulho, mano. Nesses quatro jogos... A última vaga aí da zona de rebaixamento vai ficar entre São Paulo e Inter, viu? Nesses quatro jogos que você está falando do São Paulo, nos próximos, São Paulo ganhar, a única baba que São Paulo tem é o Figueirense, velho. Pô, pega Cruzeiro, pega Palmeiras, pega... Curitiba... Palmeiras. Ah, mas se vocês ganharem bem Cruzeiro e Figueirense. Figueirense. Ué, a única baba na teoria é que Figueirense. O Cruzeiro é em casa. Também jogar hoje em casa pro São Paulo. É um jogo difícil, né? Mas é clássico. Ô, Rony, um abraço pra você. Tudo de bom. Opa, valeu. Que Deus o tenha. Ô, Belinho, obrigado. Opa, sim, que Deus o tenha, seu louco. Em bom lugar. É quando morreu. Rest in peace. Não, pô, Deus continua sendo em bom lugar, pô. Aqui ou lá. Não, você não pode falar isso. Nossa, o RG só deseja o bem quando morre. Lá no pedágio. Ah, você passou no pedágio? E aí? Ah, e você pegou seu Vale Big Mac lá do Hero? Peguei, tá bacana pra caramba lá. Só uma coisa, meu. Tem um cara lá vestido que parece que de Pikachu, mas ele tá mais pra pique, hein? Ai. O é o Motinha. Do cérebro lá, ó. Ah, peraí. O Mota tá lá de Pikachu de novo? Ele gostou. Tá, de novo. O Pokémota tá lá? Ele gostou. Fica passando a mão na bunda dos ouvintes lá. É uma vergonha pra esse tirar Mota. Foto. Nossa, ele fala que só tira foto se deixarem passar a mão na bundinha das pessoas. Que ridículo. Que ridículo. Que coisa aí. E o Mota de amarelo, velho. Parece um quindão, né, cara? Nossa senhora. Tá feia a coisa. Tubo de mosquito. Coisa horrorosa. Mas bacana pra caramba a promoção de vocês. Parabéns aí. Legal. Mais uma vez pelo estádio, que é uma coisa melhor que tem no, voltando pra casa, é ouvir vocês. Legal, obrigado, cara. Eu queria mandar um abraço aí pra galera, ó. Mano. Xande São Paulino, Thiago Batata Santista, Beto Gambazão. Aí, mano. Beto Gambazão. Beto Gambazão, velho. Queria mandar um abraço pra turma do futebol aí do Real Matismo da Vila Maria. Como é que é? Real Matismo. Real Matismo. Gostei do nome. Olha, eu vou te falar, um dos nomes mais legais que eu já ouvi de time. Legal, Real Matismo. Real Matismo, essa foi legal, cara. Parabéns. Vila Maria, mano. Tudo nosso, mano. ZN é nós. É, então. Falou, cara. Um abraço pra vocês. Como é bonita aí. Vila Maria, cara. Bom final de semana e um bom programa pra vocês. Mais. Valeu. Falou, um abraço. Muito obrigado. Valeu, cara, nós um abraço. Mais. Esse é o Estádio 97 aqui da Energia, fazendo um convite pra você, não esqueça, hein. Estão abertas inscrições pro segundo torneio Energy Poker. É, o torneio teve o primeiro, foi um sucesso. Foram distribuídos mais de R$120 mil de prêmios, né? Muito bacana. E o segundo torneio agora, o Energy Poker... O que o Sombra tá falando de pôquer? Tô falando de pôquer, sim, porque a gente tá fazendo aqui o segundo torneio de pôquer. É o segundo torneio Energy Poker e a premiação garantida mínima de R$150 mil. Quanto? 150 mil. Caraca. Resolve o teu problema? Porra! Mas resolve o problema todo mundo. Dá pra sair do cheque especial, hein? Dá, né? Dá? 150 dá. Mil? Nossa, opa! Véio. Ei! Então vai lá, olha, acessa energypoker.com.br, energypoker.com.br. É, o torneio vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de setembro, você não pode ficar de fora. E RG, tem um esquema lá, bicho, de open bar, lá de chopp, lá durante o torneio. Estaremos lá prestigiando o torneio, pô. Mas beba com moderação, tá bom? Vou eu faça hoje moderação. Mesmo sua inscrição, avise seus amigos, a sua turma de pôquer, tá? Acessa lá, energypoker.com.br, Estádio 97, também no oferecimento da Essia. Você sabe que eu sou o GPS Man, né? Todo mundo sabe. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? A Esser, amigão. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, né? Até o seu time, até a sua empresa. A Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Escritórios, consultórios, enfim, você que quer abrir seu negócio numa localização privilegiada e com fácil acesso para seus clientes e funcionários, você precisa conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro. Tem também o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho da rádio, entre a Rua Augusta e a Bela Sintra, aqui do lado. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900. 3066-0900 e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, Paula Horn e pra toda a família Esser. Olha, não para de aparecer clube que quer o Rodrigo Caio, hein, mano. Agora é o Hamburgo também quer. É, então, Sombra, mas eu, se fosse o Rodrigo Caio aí, eu não pensaria muito não, cara. Eu iria pro time do Sevilha, cara. Não, o que se diz é que o Hamburgo tem interesse, mas o Rodrigo Caio prefere jogar no Sevilha. É, então. Porque não adianta também o cara ficar com essa pegada de vou atrás de grana, etc e tal. Rodrigo Caio também não pode pensar nisso nesse momento, porque ele precisa unir o útil ao agradável. Mas me parece ser um jogador com uma cabeça boa. Sim. Não me parece ser um jogador lelé, né? Mas pra ele seria interessante aí, até pela perspectiva, jogar no Sevilha. Sevilha lá, o maluco vai jogar com o Ganso, o treinador também gosta dele, né? E como chama muita atenção o Campeonato Espanhol, chama mais pra nós, sim, do que o alemão, né? Não faltaram oportunidades de você assistir na televisão um Real Madrid e Sevilha, um Barcelona e Sevilha, um Atlético de Madrid e Sevilha, né? Sombra, mas você acha que ele tem bola pra jogar lá, o Rodrigo Caio? O Rodrigo Caio é bom jogador, eu acho. Olha, eu acho. Claro, eu não acho que o Rodrigo Caio... É, não é um fenômeno, mas... Não acho que é um zagueiro fenomenal. Eu não acho que ele tá no nível de recentes jogadores, como o Miranda, de um Alex Silva no seu auge, né? Nem dos mais antigos como o Dario Pereira e o Oscar. Mas eu não posso dizer também que ele é só um zagueiro mediano. Não, não é perna de pau, não. Um bom zagueiro. Um bom zagueiro. Olha, embora a seleção brasileira tenha pego aí 90% de seleções medíocres nessas Olimpíadas, até então o que se dizia é o seguinte, o melhor setor do time é o Marquinhos e o Rodrigo Caio, a zaga, né? Tava bem consolidado ali, né? Agora você fala, puta, é fantástico, maravilhoso? Não acho fantástico, maravilhoso. Um bom zagueiro pros moldes de hoje. Sim. Agora, quem é o grande zagueiro do Sevilha também? Né? Ah, então, aí... Não deve ter. Mas tem algumas situações, Sombra, por exemplo, ó, o Gabigol... Sinceramente, eu não sei, pode ser até que tenha, não sei. Tá? Será que ele vai pra ser titular? No caso, o Gabigol. O Gabigol, ele tinha uma proposta da Juventus da Itália. Até podia ser aí que o treinador colocasse ele pra jogar junto com os caras, mas o cara chega lá com uma concorrência brava, mano. Chegou o Higuaín, sabe, tem o Dybala. Chega lá o Gabigol, se o cara não quiser jogar com três atacantes, coisa que no futebol europeu às vezes não é tão comum, a não ser o Barcelona, que tem aí três jogadores de frente ali que tem muita qualidade. Mas numa dessa, o Gabigol vai lá, tipo, o cara fala, não é teu momento ainda, você vai ficar no banco. Véi, pra ele esperar um desses dois aí não jogar, é complicado. Agora na Inter lá, eu acho que o Gabigol joga. Porque lá tem aquele Palácio, que era do Boca, tá lá na Inter, tem aquele, o Icardi também, o argentino também tá lá, né? Aí eu acho que o Gabigol consegue brigar. É. Agora, se ele pega um time mais cobrão, mano, é embaçado. Dodô! Opa! Opa, acelera o seu Fórmula 1 aí, Dodô! Vamos lá, vamos falar da Pirelli, cara, meu amigo! Ó radar, cuidado! É, aqui é. Chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a dois ingressos para assistir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E ainda milhares de prêmios instantâneos no momento da compra. Serão 250 ganhadores, hein? Acelerou, comprou, ganhou. Procure seu revendedor oficial e vem aí viver essa emoção com a Pirelli, hein? Daí você pode consultar o regulamento completo no site pirelli.com.br, tá bom? Pirelli.com.br. Certificados de autorização Caixa 1168716 e 5168816. Todos juntos por um trânsito melhor. É Pirelli. Lembrando, você pode mandar sua mensagem via WhatsApp. Mensagens de até 30 segundos, manda pra gente. 94-353-0150. Esse é o número. 94-353-0150. Manda sua mensagem pelo WhatsApp. Um dos melhores momentos hoje do Estádio 97 é o WhatsApp. A mensagem dos nossos ouvintes. É legal pra caramba. A galera inspirada, né? Veio pra ficar, né? A galera bem inspirada. Sim. A galera é curte. Isso aí. WhatsApp. Mais que nós temos aí de relevante acontecendo. É isso aí, né? Já falou, né, cara? O Gabigol indo, tá indo pra lá. Vamos chamar o Juca, velho? Rodrigo Caio indo, vamos. Não, mas vocês estão com vontade de vomitar? Rodrigo Caio indo. Chamar o Juca é o vomitar, velho. Por que se atribuiu, Dodô? Por que se atribuiu o quê? A vontade de vomitar a essa frase. Quando o cara chamou o Juca. É o Hugo? É, eu lembro de Hugo, mas né? Mas tem o Juca também, chama o Juca. Chama o Juca, não... É. Juca, não lembro. Chama o Hugo, assim, meio... Foi um enjoo, né? Uma coisa... Eu sei que veio da Grécia Antiga. E o Juca chama o Juca, entendeu? É, o Hugo veio da Grécia Antiga. O que não é o caso do nosso. Não, o nosso Juca não. É espetacular. Nossa, é, não pode falar. Marido... Tá chateado com essa história. É, marido preocupado, chega em casa. Aí diz pra mulher... Bem, tem um problema no serviço. Aí a mulher fala... Não diga tem um problema... Diga, temos um problema. Ó. Porque os teus problemas, amor, é meu também. Pô, sensacional essa. E o marido olhou pra ela, né, cara? Gostou. Ah, legal. Pô, bem, temos um problema de serviço. A nossa secretária vai ter um filho nosso. Ué. Boa. Mas isso é nosso, né? Mas, RG, isso aí não é muito lenda de filme pornô, cara? Não, não é não. O chefe pegar a secretária. Imagina! O que tem de neguinho pegando, hein? Mano. Já foi, vai, RG. Mano, vi muito, mano. Ah, mas isso, RG. Opa, é o que mais tem, velho. O chefe pegar a empregada, sabe, na casa, então... Não. Isso o chefe pegar a secretária. E pegar empregada... É lenda, mano. Pegar empregada doméstica, essas coisas, isso é um... Normalmente, é o filho, né? Você já pegou alguma empregada, entendeu? Sua? Quando era solteiro, eu dei umas rabiscadas. É? É. tá, né? Porque tá ali, entendeu? Então, mas aí, aí você pagava era, salário era, ou era permuta? Você falou, ó. Ah, né? O problema de pagar não era o mesmo, né, mano? Pagar. Ah, não era você que pagava? Ah, era outro departamento. O meu era só traquinagem. Ô, mano, você viu quem que pode estar chegando no São Paulo? Marquinhos. Marquinhos, velho. Aquele que era do Palmeiras, né? Tava Vitória, no Inter. Vitória, Cruzeiro. E aí, o que, que você achou? Ah, achei que bateu o desespero. Ah, mas aí é mais do mesmo, hein, Sombra? Então, achei que bateu o desespero, é. Porra, cara, porque... O Kelvin, eu ainda acho que no saldo é positivo. Por mais que ele não tenha jogado bem, eu acho que o Kelvin deu certo. É um jogador que veio, né? Não era aquela porcaria toda que muita gente pregou, falando, ah, o Kelvin, etc e tal. O cara até entrou e deu conta do recado. Agora o Marquinhos, velho, com todo o respeito, pra trazer o Marquinhos, velho, dá chance pra criar uma molecada do São Paulo lá. Cadê aquele menino que é bom de bola lá que nunca joga? Quem? Aquele moleque lá que jogou Copa São Paulo e tudo que mais. Que é o Luiz Araújo? É. O Luiz Araújo. O Lucas Fernandes, que tá no Atlético Paranaense, aquele Lucas que é de São Paulo? É, cirurgia de joelho e de ombro. Ah, não, então é outro, ele tá lá. Molecada do São Paulo, da não Vineres? É? Não, era esse. O Araújo mesmo. Ah, o Araújo precisa ser melhor lapidado, viu, mano? Molecada... Quando ele entra em campo, assim, na hora de tocar, ele chuta, na hora de correr, ele passa. Ah, mas isso daí, Sombra, é aquele tipo de maldade que o cara só vai aprender jogando, velho. Molecada do São Paulo não ganhou um título recentemente, era Libertadores, é Libertadores. Libertadores. E dessa molecada, quem que... Tem do Lucas Fernandes, tem o Davi Neres, tem o Luiz Araújo. Estão todos já lá em cima. Não, Davi Neres ainda não. Ainda não. O Lucas Fernandes tá machucado. É igual pra rodar, né, velho? É igual pneu mas novo. Mas você põe pra rodar num esquema bem armado, entendeu? É uma coisa. Você pôr pra rodar num negócio onde nem os próprios dirigentes têm competência, aí é complicado. Vamos lá. Mais ouvintes no ar. 3284-7097. Ai, lembrando, hein? Tá acontecendo, hein? O pedágio Hero lá no Posto Ipiranga, na Avenida Voluntários da Pátria, 1375, perto do Carandiru, esquina com a Avenida General Ataliba Leonel. Passe por lá, você pode concorrer a bonés e ainda pegar o seu Vale Big Mac. Boa! É isso aí. Você pega o Vale Big Mac e depois amanhã você vai no McDonald's, no Mac Dia Feliz, e troca o seu Vale pelo seu Big Mac. Pô, tá bom? Show de bola, hein? Você pode pegar pra você, pra sua esposa, pros seus filhos, né? É isso aí, vale a pena, pega pra família toda. Vale a pena, passe por lá, tá bom? Voluntários da Pátria, 1375, perto do Carandiru. O Motinha tá lá, esperando você. E esse é um lanche que vale a pena deixar pro dia seguinte também, que é bom pra caramba. Também acho. Então vamos lá, telefone tocando, 3284-7097, no oferecimento de Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena, também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, e BV Financeira. Crédito consignado para realizar mais? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Alô? Alô? Alô? Opa, quem é? Maurício. Maurício, tudo bom, meu? Tudo bem. Maurício, tudo bem, meu completo. Mas você não tá muito bom, não, hein? É. Tá animadaço, né? Que sexta-feira, velho. Mas eu não acredito. Já tá nervoso, velho. Não acredito assim. Cara, agora, você conseguiu, agora toma. É. Fala aí, Maurício. Eu tava vendo pela internet e ouvindo pelo rádio. A internet tá ruim. Ah, no Brasil, né, velho? Quem que não tá ruim, né? É verdade. Ô, Maurício, aí, cara. É Maurício do quê? Maurício, na verdade é José Maurício Prudêncio Silva. Prudêncio. Prudêncio. E quantos anos? 43. Não é comum, hein? Como assim não é comum? Prudêncio, José? Cara. Não, Prudêncio. José. Prudêncio? Quantos Prudêncios vocês conhecem? Ah, não sei. Olha, quantos eu conheço, eu não sei. Agora, que é sempre bom você ser uma pessoa prudência, ué. Ah, sensacional. Entendeu? Antes de falar a idade, hein? Tem que ser, né? Salvou já. Olha lá. Tem que acabar logo o programa, velho. Porque o porra não bebe. Diminui, pô. O porra não bebe. Tá diminuindo, tá baixando nota. Ah. Você imagina. E o bairro? É, Vila Penteado. Ah, mas tem muitos cabeleireiros. Salão de cabeleireiro não falta ali. Careca aí é que não passa, né, velho? Cadê o Benji? Ele não trabalha de sexta? Ô, Benjinha. E aí? Ele tá atrasado mesmo. De sexta ele senta no banquinho e fica segurando o caniço, velho. Ah, é verdade. E outra, teve manifestação hoje aqui na Paulista. É, ele não vem. Inferno, quando tem manifestação, ele não vem. Tem medo. Ah, eu acredito nisso, é verdade. Ele é playboy. E o time, velho? O time? São Paulo. Deu pra entender. Olha o ânimo do maluco, RG. Deu pra entender. Tá explicado aí o ânimo dele. Olha o ânimo do cara, mano. São Paulo. Amigo. Oi. Eu tô vendo aqui informações de que o Marquinhos, de repente, pode ser novo reforço de São Paulo. Você lembra desse Marquinhos que surgiu no Vitória, passou pelo Cruzeiro, pelo Palmeiras, tá no Internacional, tá encostado, não é utilizado lá, né? E pode acontecer dele vir aí pro São Paulo até o fim do ano. Diga. Desculpa te cortar. Meu, vai ser mais um, cara. Isso aí, fecha as portas, começa do zero de novo, que o São Paulo tá embaçado, cara. Tá muito ruim, esse time é muito ruim, cara. Precisa dar um reboot, né, cara? Mas não dá pra começar do zero, né? Meu, esse time é muito ruim. Dos vigentes lá, tem que fazer o omelete com o ovo que tem, pô. Infelizmente, começar do zero não dá. Cê, clube de futebol, às vezes, você tem que trocar o pneu da bicicleta pedalando, né? Desculpa aí a presidente, mas não quis dizer nada. Não, tem que pegar o time que foi campeão aí da Libertadores Sub-20, cara, ver se aproveita algumas peças lá e põe pra jogar, porque esse time aí, meu, eu dá raiva de assistir. Mas eu acho que, assim, são várias coisas, né? É um time limitado tecnicamente, é um time que recebeu algumas peças que eu também entendo possam ser até razoavelmente boas, mas que chegaram também num momento ruim, que dificultam o entrosamento. Sim. Num todo, você perde. Teve um declínio técnico. O São Paulo era melhor qualificado. Pelo que eu tava assistindo, fala que tem um racha feio, né? Da gringaiada com os brasileiros. É o que se fala. É verdade. Mas na boa, Sombra, eu tava assistindo o jogo do São Paulo. Esse último é contra o Juventude na Copa do Brasil. Você conseguiu? Tava assistindo. É, eu também. O pessoal falando, mas tem uma briga aí, um racha aí dos brasileiros com os estrangeiros. Eu discordo. Inclusive tem uma cobrança de falta pro Juventude, não sei se você reparou esse lance, Sombra. Não. E o Chaves e o Cueva, os dois quebraram, quase saíram na mão. Quase saíram na mão, velho. Ah, mas às vezes é coisa de jogo. Eu não sei quem foi ali, não sei se foi o Maicon que chegou ali pra apartar, mas se houvesse esse racha mesmo aí, você acha que os caras iam estar se digladiando no gramado? Imagina. Ou pode ser até pior, né, então. Então o racha não é nem entre brasileiro e gringo, né? É entre o gringo mas e os brasileiros. Mas é estranho, aquele negócio que eu falei no começo do programa, cara. É time de futebol, quando você tem um elenco aí de 30, 35, 40 jogadores, que um tem um ego mais aflorado que o outro, que um ganha mais do que o outro, é natural que exista esse tipo de comportamento. Panela, mimimi, um que não olha pro outro que não olha pro um. Time grande, todos eles têm esse tipo de comportamento dentro. Uns mais, outros menos. O problema aí é a falta de qualidade. O São Paulo perdeu alguns jogadores que faziam a diferença, como é o caso do Calleri e do Ganso, e isso está se refletindo dentro de campo. Mas esse negócio de falar, o elenco tá rachado, etc e tal, velho, a maior parte dos times brasileiros, para não dizer a totalidade deles, tem rusga, velho. Tem jogador que um não olha na cara do outro, tem um jogo... Sempre tem. É igual aquele... Mas você tem como exemplo, sobre aquele Corinthians ali, que o Rincón não gostava do Edilson, o Marcelinho não gostava do Ricardinho, o Palmeiras que o Edmundo não gostava do Evair. Essa é a grande diferença. Tinha qualidade, velho. Sobrava qualidade. Tinha qualidade e possivelmente tinha comando. Né? Então, assim, eu acho que problema de relacionamento tem tudo que é grupo você tem, tá? Mas conforme é o comando, a coisa aflora. Ou não, ou ela fica contida, né? Esse é o problema. Ô Maurício, você viu que o Marco Aurélio Cunha foi lá bater um papo com os jogadores, expôs as suas ideias, e disse o seguinte, que tem que tirar os cansados. Eu acho que o Marco Aurélio é um dos nossos, rapaz, das antigas, porque esse pessoal que tá lá no São Paulo, Sombra, assim, me dá vergonha, cara, me dá vergonha. Eu não consegui imaginar o São Paulo nessa situação. Eu vi o Corinthians, eu vi o Santos passar um terreno aí grande, Palmeiras, mas eu não imaginava que o São Paulo ia chegar a esse ponto também. Eu até me admiro o Mano ter falado que assistiu o jogo do São Paulo essa semana. Meu, na hora que o São Paulo tomou o gol, desliguei a televisão e fui dormir, cara. Não consegui assistir. E assim, eu tô passando raiva. Raiva sim, porque lá onde eu trabalho... Era cerca de 70 funcionários, né? 50 eram São Paulinos. O resto era corintiano e 2, 3 santistas. E toda a zoeira lá era demais, entendeu? Agora, meu Deus, a gente sabe quando passa na sessão, né? A gente trabalha escondendo, cara, tirando barato. Então é complicado. Tá complicado. É complicado, né, cara? É assim mesmo, cara. Tá feio, mas é isso aí, bicho. São Paulo tá na mão de pessoas que acham que entendem do negócio. E eu acho que a água bateu na bunda, bateu o desespero, né? Devem estar tirando pra todo lado agora. Chama Marco Aurélio no CT, vai atrás de Marquinhos. Bateu o desespero. E quando bate o desespero, pra quem não sabe e não é do ramo, meu amigo, é confuso o negócio. É que nem o cara que tem que trocar o pneu no meio da serra e não sabe trocar o pneu. Não sabe nem, fica o macaco do carro. O cara, ele sai e fala, rapaz, e agora? Onde fica esse tal de negócio chamado macaco? Né? Ele olha pras árvores, vê se acha um, né? É verdade, infelizmente, é assim. Aí você pergunta, pô, mas você tem certeza que você sabe o que você tá fazendo? Claro que eu sei, mas como? Né? Não sabe nada. Um monte de... O Mano falou aí do time do Corinthians que os jogadores não se falavam. Eles não precisavam se falar, eles jogavam muita bola. Tava vendo agora há pouco aí uma postagem de um amigo meu que é anti-palmeirense, falar igual o Mano. É. Ele postou o jogo do Vasco lá, Vasco e Palmeiras, né? Aquele que o Vasco fez aquela virada em cima do Palmeiras. Meu, tava vendo o time do Vasco naquela época lá. Dodô, você não lembra, né? Não lembro mais. Romário. É verdade. Era Romário, cara. Os dois Juninho lá. Meu, Viola. Timaço, né? Era um timaço. Um jogão. Eu até... o vídeo tinha 13 minutos, eu vi tudo, cara. Meu, era outro jogo. Meu, um jogo pra história. Vi o de São Paulo também, vários jogos de São Paulo. Mas hoje, cara, hoje, sinceramente, é triste. Mas fazer o quê, né? Tá certo, cara. Ó, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, tá? Ô, Sombra, eu... Oi. Eu posso falar e falo com orgulho e... Eu assisti o seu primeiro programa do Estádio 97, cara. Como que é? Eu assisti o primeiro programa do dia que você estreou. Você assistiu? Ou você ouviu? Eu assisti. Pô, eu rapaz. Vi o primeiro programa. Que legal, Mano, hein? Quando o Mano ligava aí, quando era ouvinte, cara. É complicado. Eu acompanho o Estádio 97 do dia que ele nasceu, até hoje. Boa. Muito bacana, legal, cara. Legal, 20 miliano aí, ó. Legal, hein? E vamos fazer aí 18 anos, hein? Já podemos entrar na boate. Estamos a caminho de 18 anos. Eu trabalho na mesma empresa já faz 20 anos, né? Sim. Eu trabalhava lá, aí eu mudaram de horário e fui trabalhar à noite. Putz, não vi a hora do chefe ir embora, que era pra mim colocar o rádio no estádio. Aí o chefe saía, aí tudo era aquela aí, começava. Mas isso é isso aí. Legal, cara. Muito obrigado, viu? Parabéns pra vocês. Vocês estão... E parabéns por tudo, trazer essa alegria pra nós aí no fim de tarde. Às vezes em trânsito, quem tá indo pra faculdade, quem tá mesmo trabalhando. Então, parabéns pra vocês, que mais 100 anos aí. Valeu, mano. Obrigado aí. Tá bom, agradecemos o prestígio. Valeu, irmão. Valeu, mano. Um abraço pro seu irmão, que ele sim é São Paulino também. Você assistiu o jogo de São Paulo, eu acho que você, no fundo, é São Paulino. Porque esse jogo de quarta-feira tem um carinho. Tem um pouquinho. Mãe, irmão. Como eu não vou gostar do São Paulo? O maior freguês do Corinthians, velho. Eu vou pra ver contra o São Paulo sabendo que vai ganhar. Esse é o seu jeitinho de falar, de fazer de manifestar o seu amor, né? Não, pelo contrário, é uma constatação de fato. Você viu isso, estranho? Você viu isso? Ele tem alguma coisa. Não tem. Cara de galeão de corintiano, não tem. Cara do quê? Não tem. Desculpa. Por exemplo, você vai pra uma balada que você sabe que você é rei. Hein, Domenico? Você sabe? Ela fala, ali eu vou nadar de braçada. Não, isso é desculpa pra você dizer que gosta do São Paulo. Imagina. Freguês. Diga. Ontem, mano, vocês questionaram, São Paulo não tem Copa do Brasil, não tem Copa do Brasil. Não tem mesmo. Mudou? Vocês ganharam de ontem pra hoje, eu não tô sabendo? Não ganhou, é verdade. Então chupa. Mas São Paulo não disputava, porque jogava Libertadores, cara. Vá, recalcado. Lógico que disputava. Não, isso é verdade, São Paulo ficou sem disputar várias, verdade. São Paulo jogou 7 anos de Libertadores seguidos e São Paulo não disputou nenhuma. Isso é verdade, isso é verdade. Azar o seu, mano. Porque Copa do Brasil era pros fracos. Não era fraco nada. São Paulo, por exemplo, o Corinthians também durante muito tempo ficou sem disputar Libertadores por opção. E eu nunca fui falando isso. Aonde isso aí, mano? Lógico que foi. Larga de sejão. Não, era fraco. Mas vai se catar. Vai se lascar, rapaz. Larga de recalque, maluco. Você não sabe a alegria que é ganhar uma Copa do Brasil, mano. Valeu, Maurício. Um grande abraço pra você, viu? Tá bom, falou, Tom. Um abraço. Valeu, até mais. Eu tô um pouco nervoso, mas é isso aí mesmo. Valeu. Fica tranquilo. Tchau. Obrigado. Tchau. É isso aí. Ô, Dodô, vamos falar de Renault? Vamos. Opa. Olha, quem anda batendo o bolão é a Renault, hein? Você que não tá sabendo e tá ligando o rádio agora, porque é o seguinte, tem uma condição que é espetacular do Logan. Você compra o Logan e começa a pagar em 2017, RG. Como assim, Domingo? Olha, hoje o que é? Hoje estamos em 25, 26 hoje. 26 de agosto. De 2016. Você compra agora. Sim. E só vai pagar em janeiro de 2017. Como assim? Tá certo isso? Tá certo. E ainda leva de graça a Central Multimídia 7 polegadas pra você ouvir os jogos do seu time aí, ó. É ou não é uma bela jogada? É sensacional. Espetacular. O Logan, além de ter um porta-mala gigante de 510 litros, tem computador de bordo, tem piloto automático, tem o maior espaço interno da categoria, minha gente. Passe em uma concessionária e faça um test drive ainda hoje, hein? Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Boa. Renault Logan. Legal, tem mensagem chegando através do nosso WhatsApp. Fala, galera do estádio. Salve palestra, Dudu. Nós. É, Sombra, contratando um Mota, vocês conseguem abater alguma coisa do imposto de renda, cara? Meu Deus do céu. Pô, eu não sei, cara. Como isso assim, é uma coisa, né? Boa pro Fernando aqui, o pessoal do Administrativo RH investigar, né? PPD, né? Eu não sei se tem algum programa de incentivo, abatimento de impostos. Eu não sei, talvez tenha, né? A gente pode... Ó, puta, bela ideia que o cara deu, hein? Quer dizer, olha a foto você... dele aqui, ó. Ó. Que coisa horrível, cara. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ele tá assim ali mesmo Pokémon, lá no pedágio tá, Hero, na Zona Norte? Tá, ó. Olha lá. Não pode meu ser. Meu Deus do céu. Ó, meu, independente ó. De você pegar o seu Vale Big Mac meu no pedágio Hero, cara, independente de você pegar... Esse mostardão. Só de você ver o Mota vestido de Pokémon, cara, já vale a viagem. O Mota de amarelo aqui, assim, desse jeito, tá parecendo uma diarreia de elefante. Mota, olha o seu WhatsApp, Mota. Você é louco, cara. Vamos lá, mais mensagens. Quem tá falando é o William... de Embu das Artes, queria dizer que o Corinthians está coberto de razão. Palmeiras e Corinthians é o maior clássico do mundo, mas ele esqueceu de colocar um detalhe. O Corinthians é o nosso maior freguês do mundo. Falou, falou, pessoal. Freguês aonde, seu nosso cego? Você não sabe ver história, aí, não? Dá uma olhada no retrospecto aí, o seu vacilão. Dá uma olhada. Pelo Ibope, é empate técnico. Lógico que é. Pelo Ibope. Dois pontos pra mais ou pra menos. Mas isso não é pesquisa. Mas é empate técnico, velho. É empate técnico. Pelo Ibope é empate técnico isso aqui. O Mota e o Sombra, o Mota e o Sombra, um é um gênio, o outro imbecil. Aê, aqui quem fala é o Danilo de São Paulo, chupa Motinha. Pô, cara, você me chamando de imbecil, meu. Pô, me senti ofendido agora, o cara me chamou de imbecil. Ele xingou o Mota, Mota. Você não viu. Ele xingou o Mota. Não passa esse recibo, não. Era eu, imbecil. Mota deve ter ficado chateado agora. É, pô, sacanagem isso. Ô, mano. Oi. Mas o Mota, depois que tirar essa fantasia, se ele não usou o desodorante Bozano Extreme, vai estar fedendo, hein? Se ele passar do lado de uma viatura aí da polícia científica, ele é preso, velho. Isso aí é ocultação de cadáver, velho. Aqueles de praia lá, velho. Nossa senhora. Aquele cheiro de virilha. É, virilha de mendigo, velho. Ô, Motinha, então se liga na minha dica, velho. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do seu trampo para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Por exemplo, se sua empresa exigir que você se vista de Pikachu para fazer um pedágio, na hora que você tirar a fantasia, você tá lascado, velho. Por exemplo, você que trabalha na praia, vestido de Chapolin, velho, vendendo algodão doce, você também, se não estiver bem protegido, você tá lascado, você vai assustar os seus clientes. Então, amigão, pra você que transpira mais do que tampa de marmita, use esse desodorante Bozano Extreme, porque eu recomendo, é top demais. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção, meu irmão. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte, anota a frase, não vacila não, não fica aí panguando não, fala assim ó, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva um kit exclusivo do desodorante Extreme, esse é top demais, velho, eu recomendo, fala a frase, não vacila não, tá bom? Bozano, jeito de garoto... Cuidado de homem? Boa, mano. É isso mesmo, esse é o Estádio 97 da Energia 97, oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com. Globo.com.br. Tem mais mensagem? Ah, tem sim. Fala, galera do estádio. Guilherme de São Paulo, corintiano. Ô, Domênico, a pergunta que não quer calar. Você disse que era difícil, naquela época, 30 anos atrás, conseguir uma vaga de locutor em São Paulo e você conseguiu. Você fez teste do sofá? Domênico. Que porra de teste de sofá? É rádio, mano. É que a rádio que ele entrou não tinha sofá, cara. Falou que teste sofá. Mano. Mas existe isso, Domênico, no rádio? Não. Por exemplo... Rádio ainda tem sofá. TV eu não sei, mas rádio não tem. Você pega um coordenador que gosta do pepino, aí chega lá o Domênico, mano. Não. Com vozeirão. Chega lá o Viviane, com aquela voz de urso que acabou de acordar depois de um longo inverno. Ô, você acha que o cara não... Ô, o cara arrepia, Domênico, hein? Gente, e se ele fez, você acha que ele ia dizer que fez? Ah, não sei, ele poderia ser sincero aqui no ar. Acho que assim, o Domênico tá negando. O que eu espero do Domênico aqui é a sinceridade. O Domênico está negando. Enfim, é aquela coisa de você. Ah, ou não. Tá louco? Né? Você mesmo falou aí? Agora você também entrou pro teste de sofá? Eu? É. Imagina. Ué, como não? Imagina. Então. Não, mas é que eu sou neto do também, dono da rádio. Então. É por isso. Eu tô aqui por causa disso. É, não, você não entrou aqui. Sou neto do dono. Não, você não entrou nessa rádio, você entrou muitas rádios atrás. Eu era neto do outro dono também. Ei. Tem isso em rádio, besta! Ô, Motinha! Desce do sofá o Katsu. Parece ser teu pai. Peraí, gente, agora. Vai começar a sessão adrenalina. Agora chama. É a sessão adrenalina, cara. Alô, Mota! Cadê? Alô, Mota! Alô, Mota? Não. Falei? Eu te falei a sessão adrenalina, cara. Viu só? Mais mensagem chegando! Boa noite, galera do estádio. É o Fábio do Jardim Santo André. Pergunta rápida. Por que o futebol brasileiro, por que o jogador da Liga Brasileira é tão desvalorizado? A Inter pagou hoje 25 a 28 milhões no Gabigol, porém pagou 45 milhões hoje também no João Mário, do Sporting de Portugal. Meu Deus. Por que tanta desvalorização numa promessa do futebol brasileiro? Quanto mais fraco o mercado, né? Quanto mais pobre o mercado, mais fácil você compra. E mais, nós brasileiros, a gente tem uma fama meio ruim na Europa, de não se acostumar com a comida. Teve um jogador que foi jogar na Espanha, a comida da Espanha é muito ruim, né? Não deu, o cara quer voltar embora. Como dizia o Juvenal, o cara sente falta da mulata. E um outro detalhe, né? Sente falta da cachaça. Lá, entre eles lá, você faz uma negociação de pra causar espanto, tem que ser acima de 100 milhões, 150, 200 milhões. Foi. Aqui você pega 20, 30 milhões, converte na nossa moeda, já sai um... Nossa, é um absurdo de dinheiro. Lá é de euro para euro, aqui é de... aqui é real. Então, mas sabe o que eu penso com relação... O dinheiro que eles pagam é o mesmo, velho. Mas, ô Sombra, se você pegar o comportamento do jogador... Por exemplo, 20 milhões de euros lá... É muito. Sim, mas não causa lá o mesmo espanto que você causa aqui convertendo para nossa moeda, entendeu? Lá, por exemplo, você vê que tem negociações lá de 150 milhões... É, de 100 milhões, quer dizer, um negócio louco. Mas, gente, não é absurdo. Só isso. É, se você parar para analisar, todas as transações, Sombra, envolvendo a América do Sul, pode ser Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, nenhum jogador vai sair daqui com preço valorizado demais. A não ser que seja, por exemplo, Neymar, um novo Messi, alguma coisa do tipo. Mas fora isso, todos os jogadores que saem da América do Sul, não tem jeito. É, eles vão pagar essa ninharia mesmo, a gente vai olhar como se fosse uma baita cifra. Pois é, lógico. E outra, RG, o europeu, ele olha pra América do Sul aqui com aquele ar de soberbo, assim, de discriminação. É. Eles acham que essa quantia que ofereceram pro Santos aí de 28 milhões de euros, apesar de ser uma baita grana, mas é uma quantia irrisória. Pro mercado europeu, essa quantia é migalha. É quirela. É, vamos lá, vamos viver fortes emoções agora? Sim. Bora! Oi, Mota, boa noite! Motinha... Hello. Eu gosto de você porque você não engana o ouvinte. Eu não engano o ouvinte. Legal, isso é muito legal. Não, mas peraí, você tem que falar inglês. O Mota agora tá fazendo inglês e ele falou que ele só fala agora inglês, mano. Só fala inglês? O Mota fala inglês? Sim. Ele dividiu uma parte do cérebro dele pra isso? Sim. Agora ele tá lá. Olá, alô, falando, Motinha! Olá. Oi, chefinho! Ei! Aleluia, hein? Olha ele gritando. Ô, tudo bem, chefinho? Estamos aqui no pedágio... Estamos aqui no pedágio Hero, estádio 97, com a galera. E o pessoal quer dar parabéns pro Palmeiras. Canta parabéns aí. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitas felicidades. Aê, vamos lá, parabéns, qual é o seu nome? Marcelo Tapé, Zona Leste, queria mandar um chupa-mano, avante Palestra, parabéns Palmeiras. Boa, próximo, qual é o seu nome? Ricardo da cidade de Tiradentes, aí mano, vou te dar só um recado, xereque bombado. Falou, próximo, qual é o seu nome? É o Fábio Pojada aqui da Zona Norte, corintiano. E aí, o Corinthians, esse ano vai ou não vai? Vai ser campeão? Romero, 7 gols contra o São Paulo. Campeão brasileiro. Ah, meu Deus do céu. Próximo, qual é o seu nome? Meu nome é Renato Evandro, da Zona Norte, palmeirense. Quero mandar um abraço pro meu pai, Ricardo. E campeão esse ano, com certeza. Próximo nome? Fernando, Zona Sul. E aí, torce pra quem? São Paulo Futebol Clube. E o nosso São Paulo? Tá um lixo. Então tá bom. Próximo, qual é o seu nome? Anderson. Qual é o seu time? São Paulo. E aí, como é que o nosso São Paulo vai salvar? Como é que vai? O que que faz, velho? Vamos reagir, vamos salvar, vamos reagir e vamos rumo à Copa do Brasil aí, se Deus quiser, vamos classificar também. Você acredita no título? Não, título da Copa do Brasil sim, mas do Campeonato Brasileiro já era. Já era, tá bom, próximo. Qual é o seu nome? Rodrigo de Cavalcante. Torça pra quem? Pra Português, opa! Coitada! Chupa, mano! Ah, meu Deus do céu! Esse aqui é mais raro que Pokémon, velho! E a Portuguesa? Acabou mesmo, velho? Ah, não existe mais, não. Não existe mais a Portuguesa. Só os portugueses que sobraram pouquinho. Só um pouquinho. E agora você vai torcer pra quem, velho? Agora, não sei. Não, pra ninguém, pra ninguém, pra ninguém, pra ninguém. Próximo! Vamos lá! Alô, qual é o seu nome? Opa, Júnior, São Paulino, Zona Leste. E aí, velho? Como é que tá o nosso São Paulo? O que a gente vai fazer? Chupa, Monicão! E aí, o que a gente vai fazer pra salvar? Campeão da Copa do Brasil esse ano. Acredita? Monicão, campeão, Monicão! Tá bom, vai. Próximo, qual é o seu nome? Edivaldo, de Guarulhos, Santista. E torce pra quem? Santos. Santos, e aí, velho? Como é que é? Tá gostando gostou do estádio ou não? Não, vai sair bacana, né? Mas você vai lá embaixo pra ver o jogo? De vez em quando. Mas não é difícil? Realmente. É, complicado. Você não preferia que o Santos assumisse o Pacaembu aqui? Seria uma boa. Já ia dobrar o público, né? É. É isso mesmo. Então tá, manda abraço. Eu quero chupa Dodô, chupa Mano, quero mandar uma moela pra minha esposa, Roseli Salgado. Falou, abraço, próximo, qual é o seu nome? Pô, Pedro aqui de Santana, da Zona Norte, Tricolor. Tricolor vai se recuperar ainda, vamos pegar o G4, igual você falou. Vai pegar, você acredita? Vamos pegar a G4. Tricolor! Acredita, pô! Aqui, ó, camisa Enverga Varal. Mandar um abraço pros caras da GetNet lá, o Manuel e o Rafael, e pro Eric. E vamos, Tricolor, tamo junto. E chupa, mano! Boa, próximo aqui rapidinho, vamos lá, qual é o seu nome? Roberto, tudo bem, em Zona Norte. E aí, torce pra quem? Torce pro Palmeiras. Primeiramente, queria fazer uma pergunta pro Mano. Não vai fazer, ele não vai responder. Ó, só faz o seguinte, ó, manda um recado pra ele. Como é que pode ter dois mundiais com uma Libertadores? Me explica essa, Mano! Falou, próximo. Qual é o seu nome? Opa, Rodrigo de Guarulhos. Eu quero avisar o Domênico, que ó o barulho da impressora, Domênico, tá chegando mais um título lá, mais um mundial. Só ganha título por impressora. Eita! Próximo aqui vai, último, vai! Gabriel, aqui da Zona Norte, Santana, torcedor do Tricolor Paulista. Chefinho! Chefinho, tem muita gente aqui, não dá pra entrevistar todo mundo, muita gente. Queria agradecer o pessoal da Hero, que, ó, nós distribuímos mais de 4 mil vales Big Mac aqui, ó, no posto. E vamos continuar distribuindo, viu? Amanhã pro Mac Dia Feliz, uma ação da Hero com o Estádio 97. Legal. E nós distribuímos mais de 4 mil, chefinho. Muita gente Parabéns. Passou aqui. Muita gente, obrigado mesmo. É isso aí, um abraço. Falou? Tchau, um abraço, obrigado! Um abraço aí pra todo mundo do Hero, a Juliana Porfírio, todo o time deles aí, um pessoal muito bacana fazendo um trabalho super legal. Você tá aí no teu carro? Ah, tá no carro, né? Tá estacionado? Tá esperando a esposa? Ah, já sei. O cara parou o carro, velho, e falou, ô esposa, vai lá e cata o Vale Big Mac lá. Com isso, né? Que eu vou ficar esperando aqui. Aí vem alguém aí meio distraído no trânsito, vem na traseira. Oxi. Pancada na traseira. Nossa, quem bateu, velho? Quem? Ivetinha. Ah, desce lá pra ver. Sabe quem bateu no teu carro? A Ivete Sangalo. Bata de novo, Ivetinha. Fica frio. A Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, tem no Rio, tem Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. É, então vai fazer o seguro do carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos lá com o Momento Sem Parar? Bora, vamos lá. Agora é a hora do Momento Sem Parar. Solta três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Alô? Alô? Quem fala? É o Carlos. Olá, Carlos, tudo bom, meu? Beleza. Beleza. Carlos do que o nome completo? Carlos Augusto Martins. Quantos anos você tem, Carlos? Pô, tenho 27. Nem acredito que eu consegui de novo. Liguei aí semana passada, tava falando 10 segundos, a linha caiu. Ô, oh, que sorte, cara. Até. E tinha casa em Paúba e tal, ele falando de parecia. Não tem problema. Conseguiu de novo. Legal, né, RG? É isso aí. 2.7, RG. É, cada um sabe, né, Domênio? Cada um sabe o que, RG? Onde aperta o Carlos, entendeu? Ah, sensacional! Sensacional! Bocadilho, nota 5.1. Porra, porra, bebeu. Agora vai. Tá bom. E o bairro? Que é Brooklyn. Brooklyn. É, o bairro do Sombra, que era do Sombra. Não, eu nunca fui dono do bairro. É bom lógico que se diga, né? Lógico, você tinha o bairro. Sem a multa ali na época. Já foi pra Benjinha? Tá aqui o Benjinha. Já foi. Já tô adorando a lumba, velho. É. Tá o quê, mano? Você frequentava muito a Ípica ali? Ah, velho, a Ípica é pra quem curte cavalo, né? Tem cavalo. Ah, mas dava pra ir lá. Fazer o que na Ípica? Ah, tinha uns passeios ali dentro da Ípica. Você não ia lá passear, jogar uns quais lá na Ípica? Não, RG, sinceramente não. Lá não pode entrar, tem que ser sócio, né? Não, antigamente. Sinceramente não. Antigamente dava pra dar uns passeios. Eu fiz um casório lá legal pra caramba, viu, velho? É? Pô, ali é legal, velho. Na Ípica. Eu ia casar a cavala? Não, mano. Eu ia uma festa de casamento lá. O cara era sócio lá. Mas fazem casamento de cavalos? Não. O cara. O Balu B com a Balu Bá. Não, nada disso. Não, eu ia muito na Conceição de Monte Alegre, tem uma padaria ali. Sim. Meu amigo Risse, o Risse casou lá. Ah, o Arroz. Não, é o Risse. O Risse casou lá e fez o casamento lá faz tempo, cara. Tem o Risse e o Chorasse. Ó, faz tanto tempo que eu fiz o casamento dele, Sombra, que ele já teve uma filhinha. Já separou, tudo. Não, já ele casou teve, de não, novo. Casou comigo, não separa. Ele tem uma filhinha e eu já fiz a festa de aniversário dele. Peraí, casou com você, não separa? Casou muito esses louros, não, velho. As festas que fazem no casamento comigo, que eu faço a festa, não separa mais. Peraí, então se a mulher tem um chifre no cara, ele não tem como separar. Mas não é. Vai ser corno o resto da vida. Não, além da festa, ele faz a amarração pro amor. Não é isso. A festa é tão boa. É tão boa que o cara não tem vontade de sair com outra mulher. E nem a mulher com outra vontade de sair com outra. O Domênico é aquele cara que bota. O casamento dá certo, é isso. Aqueles banner em poste. Amarração pro amor. Sim. Não, vocês não estão entendendo. Ele, quando vende lá o produto, ele fala: eu sou DJ e cigano. Porque ele faz esse tipo de. Esse tipo de. Traga de o seu amor com três tá. Mas, ô Domênico, você tem que fazer isso. Vocês não entenderam. Ô Domênico, hoje, o próprio Zé aqui da rádio, ele falou: hoje o casamento ele tem um prazo de validade. Que fazem com outros caras. Então, com outros DJ. Comigo, mas aí não. Tá, você tem que fazer a promoção, velho. No primeiro casamento, promoção. Você cobra isso. No segundo casamento, é 30% off. Mas peraí, eu não consigo porque não tem como fazer outro casamento, porque não casa mais. É pacote, por exemplo, você casa pra ficar junto 30 anos, tem aquele de 10 anos, tem de 15. O bom é o standard, que é 10 anos. Standard é 10 anos. Ah, mas aqui não tem isso não. Aqui é o resto da vida. Ô, velho, e qual que é o time? Tricolor. Tá difícil, rapaz. Amigão, tá uma situação difícil. Tiro pra todo lado. O que tá acontecendo? Hoje já foi o Marco Aurélio Cunha lá no CT discursar pros jogadores, né? Li agora há pouco, no blog do Boleiro, do jornalista Luciano Borges, que o ex-diretor de futebol do São Paulo teria sido sondado pra voltar ao cargo, o Luiz Cunha. Mas que não sabem se a sondagem foi em nome do Leco ou foi só um bate-papo. E o Luiz Cunha chegou e falou assim: não. Em outra administração, se quiserem, eu volto. Agora, não. Ou seja, se confirmar também que foram atrás do Luiz Cunha, é porque eles estão mais perdidos. Não por causa do Luiz Cunha, porque chamaram o Luiz Cunha. Porque assim, se o cara foi embora porque não tinha... como posso dizer? Utilidade ali no cargo. Ou que, de repente, não se sentia útil, ou não era ouvido, ou não participava das decisões. E agora é sondado pra voltar, se isso é verdade, então, aqui, cara, você vê assim, peraí, que zona, que Sim. zona. Olha, nitidamente me parece que assim, a água bateu na bunda, os negros não sabem como trocar o pneu na ladeira, e aí fica atirando pra todo lado. É o admirável. Não, e traz esse técnico aí, que é mó tapa-buraco também. Não tenho nada contra o cara, ele tava fazendo um bom trabalho no Botafogo, eu acho. Mas é um cara que, assim, a primeira crise que vem forte, ele não tem estrutura pra segurar. Pelo menos é o que eu acho. Então, assim, eu acho que devia ter continuado o trabalho com o auxiliar do jeito que tava, não ia sofrer tanta pressão. E com calma, tentar contratar um cara pra fazer um planejamento, né? Pensando... Agora... Eu não acredito que ele termine nem um ano no cargo. Mas, ô amigão... Né? Posso estar errado também. Ô amigão, sabe o que é o pior? É que vocês não têm perspectiva. Você fala, beleza, sai o Leco, entra quem? Qual que é o nome forte hoje pra assumir e dar um jeito lá na condição de São Paulo? Porque se você ainda tem, tipo, uma oposição forte, você fala, pô, mas daqui a pouco esse cara vai sair, vai entrar o outro ali que o cara é bom. Esse cara vai colocar o time na... Então, mas é que tá, o Marco, será que ele pode se candidatar, por exemplo, à presidência do São Paulo? Será que ele tem o tempo suficiente já de conselho? Eu não sei. Mas aí, na minha opinião, seria um ótimo presidente. Marco Aurélio, ele é conselheiro de São Paulo? Sim, senhor. Ele é conselheiro. Mas ele já tem, talvez, aí, eu não sei qual que é o requisito necessário para que o cara possa candidatar à presidência do São Paulo. Ah, esse ano aí. Ele cumpre os requisitos, o Marco Aurélio? Esse ano que teve eleição, não foi vice? Foi vice, né? Ele pode? Foi candidato a ele pode ser vice, pode ser presidente. Acredito que sim, mano. Acredita que sim. Acho que o Marco já deve ter uns 8 anos de conselheiro, no mínimo. Acredito que possa. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que assim, um Marco Aurélio Cunha seria muito importante dentro dessa engrenagem. É, mas o cara tem que ser... Mas não é a solução também, né? Mas também não é a solução, porque você vê... E o todo? Como que é o negócio? O conjunto da obra. Porque de repente você coloca uma pessoa capaz dentro de um monte de pessoas perdidas, cara, fica um negócio que não funciona, a engrenagem não roda. Você não pode ter só uma peça boa no motor. Você tem que ter todas as peças de acordo, consonantes com o resto. Mas sabe que é o problema, Sombra? De qualquer clube... É a merda da política, cara. Porque quando você tem... Isso. Quando você tem uma pessoa capacitada, que teoricamente deveria ter autonomia pra distribuir os cargos pra pessoas que ele entende ou entenda que possam ocupar da melhor maneira, o cara não pode fazer isso, porque ele fez uma amarração política, ou aquele cara me deu 15 votos, aquele cara precisa de um cargo X, aquele ali me deu 20 votos, aquele cara precisa de um cargo Y. E dentro desses conchavos políticos, o cara acaba fazendo alianças com pessoas que ele nem gosta. Mas a política, pra que ele possa chegar no topo. E o futebol fica secundário, né? Sim, mas a política, ela tem que existir. A política, ela é necessária. O problema, o problema é que você pega, por exemplo, dentro de São Paulo, você se surpreende, por exemplo, com um Leco que está lá desde criança e que ficava flutuando em todos os departamentos, em todas as áreas, o cara que administrava lá conflitos e blá, blá, blá, blá, blá, blá, e de repente esse cara vem para a cabeça, vem para o topo como presidente, como esperança e como perspectiva. E aí você vê que não funciona. Então tudo isso cai por terra. Cai por terra. Aí você fala, porra, e agora? Vou me segurar em quem? É difícil, então é aquela coisa, né? Eu acho que assim, as pessoas se elegem ou elas se candidatam por influência política e não por capacidade. Exato, falta capacidade, porra. Então você vê, na última eleição a gente teve lá o Aidar, né? O Aidar e o outro era o Calil Rocha Abdala. Sim. Gente, o Calil Rocha Abdala, ele saiu da administração da Santa Casa. E a Santa Casa quebrada, né? Leiam um pouco sobre a Santa Casa. Assustador. Acabou, né? Assustador. Ó, a Santa Casa ficou fechada, velho, sem material para tratamento. Não conseguia pagar os fornecedores. Leiam um pouco Santa Casa tava sem sobre gás, a véio. Situação assustador. Da Santa Casa. Leia um pouco. Sombra. Leia um pouco sobre... Bota lá, Santa Casa e etc. Coloque os nomes e leia bastante sobre isso. Tá aí a internet que oferece pra todo mundo. Ô Sombra, você acha que o São Paulo entrou naquela espiral descendente que você sempre fala? Clube grande, quando entra naquele espiral, não consegue sair? Saiu em 2013. Foi uma vez, né? Saiu em 2013. É que fica batendo, né? É. Você bate então, e volta, bate eu, e volta. Eu não sei. Mas eu não sou idiota não, e é de achar que não possa cair. Destruir o clube tão rápido assim, né? Se você for ver... E ao mesmo tempo, eu acho que eles também têm a capacidade de reerguer muito rápido. Você vê pelo Corinthians e pelo Palmeiras. Sim. Se você pegar, sei lá, o Corinthians há 10 anos atrás, que era, eu acho que foi uma crise. Os caras não ganhavam de ninguém, não ganhavam título. Palmeiras também. E você vê agora, o Corinthians hoje é referência em relação à estrutura, a mesma, essas coisas. E o São Paulo, ninguém era o melhor clube do país, sem dúvida nenhuma. É. E hoje, sem dúvida nenhuma, é o pior, na minha opinião. Você vê tudo bagunçado, os caras não têm rumo, não sabem pra onde vai. O problema não é a estrutura física, o problema é a estrutura pessoal. Sem dúvida. Gestão, gestão. O problema é gestão. Mas é aquela coisa, gente. Os clubes de futebol são um microcosmo da política brasileira. Né? Aquele é escolhido para ser presidente porque tem apoio de Congresso, porque tem apoio aqui, tem apoio acolá. E política de clube, infelizmente, é igual. Quando dá sorte de você ter, por exemplo, no caso do Palmeiras, um cara que é muito rico, apaixonado e faz o que fez... Né? E a coisa pode dar certo. Como foi o Santos com o Marcelo Teixeira, que tava numa piaba danada e aí chegou o Marcelo Teixeira. Agora, a fome com a vontade de comer. Agora, é lógico, o Palmeiras ele vai ter um teste no futuro. O que, que é? Saber viver sem o Paulo Nobre. Isso se o Paulo Nobre quiser realmente abdicar de participar do clube. Pode ser que ele queira continuar colaborando, etc. E tal. É um apaixonado pelo clube, ele tem todo o direito. De uma forma ou de outra, pode continuar. O Corinthians tem um teste bravo pela frente, que, brincadeiras à parte ou não, embora o Mano diga que o boleto está em dia, mas essa história do estádio, cara, é complexa demais. É difícil. A gente não sabe aonde isso pode chegar. Mas sabe qual que é? O Corinthians ainda está amparado numa situação... de que o Corinthians ele tem um fiador. Teoricamente tem um fiador. Se o Corinthians amanhã falar não dá mais pra pagar o estádio, pô, segura entrega. A bucha. Entrega. Mas entrega. Seria um mico danado. Seria um mico, Sombra, mas teoricamente você não tá agarrado com aquilo lá. Tudo bem, você perde a grana que você já investiu. Você entrega, mas você não... Desculpa, mano, é sério. Mas você só entrega, não passa a ter uma obrigação nenhuma de quitar aquilo? Então, Sombra, não tem, porque aí o estádio pode ir a leilão. Mas isso você já leu? Ué, sobre isso. Foi divulgado na oficialização do contrato. Mas você está dizendo ok. Tanto é que houve avalista para o negócio. É a mesma coisa. Se você é meu avalista, eu deixo de pagar meu aluguel, o BO vai para você, velho. Alguém arca com isso. Mas quem é o avalista do Corinthians? É a própria Caixa, não é? É a Caixa ou é a... Não, mano. Ou é o Odebrecht? Não, mano. Porque quem apresentou as garantias para que o negócio pudesse ser feito... Fora o Corinthians também que apresentou, foi a própria Odebrecht. Olha, mano, eu não sei, mas é tudo muito confuso, é muito complexo. Acho que Caixa tanto não é que pode a própria não, torcida do Corinthians está pedindo abertura para saber não, o que está acontecendo. Acho, e eu acho, Sombra, que é extremamente necessário isso daí. Porque por mais que digam, é sigiloso é um cacete, velho. Nada que envolve futebol tem que ser sigiloso. Tem que falar, né, mano? O futebol ele anda tão obscuro que quanto mais transparência houver, melhor para todo mundo. Então eu sou a favor, sim, de mostrar quanto pagou, quanto tá a dívida, quanto ainda falta para ser pago. Mas por que não mostrar? Claro. Quando não mostra, dá a impressão que tá alguma coisa errada, né? Sim, verdade, né? Que nem aquela coisa, posso colher o seu DNA? Não, o meu não. Porque você tem medo de ter feito alguma coisa errada? Qual o problema? Ô, Carlos, um abraço, cara. Palpite pra São Paulo e Curitiba, domingo. Puta, obrigação, cara. Tem que... Puta, 2x1 sofrido. Então tá bom, olha, juro, bicho, é coisa de querer somar, coisa de querer somar 19 pontos logo, porque a coisa é feia. E o Kleber tá louco pra ser artilheiro, hein, velho, cuidado. Tá bom então, Carlos, um abraço, cara. Um abraço pra você. 19 por quê? Valeu, obrigado. Valeu, tchau. O São Paulo tem quantos pontos? 27? Vai chegar aí. 19 e 18, hein, Ah, 46? Mas acho que a nota de corte esse ano vai ser menor. Mas você acha que, faltam do jeito que tá indo? Faltam 17 jogos, cara. Legal, cara, bacana. Se empatar todos, São Paulo sai. Você sabe qual clube da Série A que mais perdeu esse ano? Não, São Paulo. Foi São Paulo, né? Ah, então. Mas, por isso que Deus tem sido muito bom comigo, cara. Por quê? Desde 2008 pra cá, velho, o Corinthians tá nadando de braçada nesse futebol brasileiro, atropelando geral, batendo na cara de todo mundo. Lógico que é. O time mais vitorioso do futebol brasileiro de 2008 pra cá é o Corinthians, seu mané. Depois do rebaixamento, o Corinthians ele teve ali um banho de cloro, velho. Um banho de cloro. Várias pessoas que não prestavam deixaram o clube, morreram, enfim. Mano, você acha que, por exemplo, o São Paulo deveria cair esse ano pra ter esse banho também? Pode ser. O rebaixamento, a Série B, velho, volto a falar, a Série B é a praia grande do futebol. Ninguém quer ir, mas quando tá lá é até legal, é bacana, você gosta, você acha que... Pois não. Não significa que cair, significa sucesso. É, eu sei que não. Também não significa que se o São Paulo cair, no ano seguinte vamos ter um presidente são paulino e etc, então... Vasco que o diga, Botafogo que o diga. Tô brincando porque, olha, o Palmeiras caiu 2 e quase caiu 3, e o Vasco caiu 3, Botafogo e tá aí, Botafogo? Ó, tá quase caindo na terceira, então... Cada caso é cada caso, na sua época. O Grêmio caiu e também o Grêmio não conseguiu ganhar mais nada, mano. Vamos lá, sem parar. Contratou o Andrés para dirigir teu clube. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Mas não é ele que cuida da arena de vocês? Ele se afastou. Não, né? Ele se afastou já, ele falou, não quero mais. É verdade. Já agora, saiu, é? Você se afastou. Não quer mais brincar disso? Ah, falou que agora tá offline. Estranho, hein? Quando convém, tornamos a nos encontrar. Nada de ser. Alô? Aliás, o ex-presidente já não vai ser mais parte do seu conselho, né? Por número de faltas, né? Alô? Essa aí não devia nem ter ganhado a carteirinha. Alô? Ninguém sabe quem pisou lá. Entrou, pô. Ah, opa, sabe, quem fala? Sabe por quem entrou. Boa noite, quem fala é Vladimir. Nunca foi numa festa do Havaí no Corinthians, isso aí. Como é que é o nome? Vladimir. Vladimir do que, Vladimir? Vladimir Alexandre Pérez. Pérez, quantos anos, Vladimir? 40. RG 4.0. Pérez, um pouco que eu tô vendo aqui o... Ah, mas é sensacional. O negócio aqui. É sensacional. Salvou brilhantemente, hein? E o bairro? Bairro Parque das Nações. Nações. E o time? São Paulo. Vamos falar que eu te escuto aqui, velho. Ai, ai, ai. Ô, amigão, você tá pessimista como sombra? Faz uns 5 anos, mais ou menos, que eu tô pessimista com São Paulo. Mais ou menos. São Paulo tá numa fase muito ruim, administrativa e de bola, né? Dá vontade de ligar pro Hudson e pedir pra ele consultar o Wikipedia e procurar quem era o Fonseca. Porque ele não consegue engraxar a chuteira do Fonseca. Olha, rapaz, agora você pegou pesado. Porque você lembrou do grande Fonseca. Eita! Mas na época do Fonseca a gente ganhava mais, viu? Então, por isso, Sombra. Tinha 3 atacantes lá, Careca, Miller e Sidney, que fazia a diferença, né? O Fonseca tava naquele elenco lá onde surgiram os menudos do Morumbi. Exato, pois é. E o Hudson, todo bonitinho, vai lá dar entrevista, fala assim, é Copa do Mundo pra gente, e chega na hora amarela. Mas você não acha que o Hudson também tá sendo injustiçado pelos técnicos que o colocam numa posição onde ele jamais deveria estar? Eu acho que o São Paulo não tem um cabeça de área da qualidade que o São Paulo precisa. Eu mudaria o esquema de jogo e colocaria o Lugano como líder. Aliás, esses 3 volantes do São Paulo são bem água morna. Eles não são muito bons em marcar, eles não são nem muito bons em criar. São bem água morna. Isso aqui é água morna. Isso aqui é coisa mais chata. Água morna. Bebe uma água morna. É por aí. Por aí. Né? Ela não é... É nada. Água morna é nada. Não serve pra nada. Não serve pra você tomar banho. Tanto é que o João Schmidt, ele sempre foi meia chocolate. Base. Gosto de água morna. E agora ele joga como segundo volante. Ele em Portugal não jogava mais avançado? Então, ele sempre jogou, inclusive na base do São Paulo, o João Schmidt sempre foi meia. E era uma das promessas, era uma das pedras preciosas do São Paulo, mas como meia, nunca como segundo volante. Alonso, faz falta um ganso, hein? É, pois é, Sombra. Eu acho que até o Sierra era ídolo no São Paulo, né? No dia de hoje. Né? A gente acho teve que eu tô meio saudosista hoje dos caras ruins que passaram de São Paulo, mas xinguei tanto o Sierra, mas hoje ele faria a diferença. Né? Ah, era o Sierra, hoje é o Sierra. É, pois é. Essa foi boa, hein? Né? Essa foi boa. Pois é. Mas assim, tem que torcer. Infelizmente o Ricardo Gomes, no meu ponto de vista, está sendo manipulado, porque ele já mudou e colocou 2 brasileiros. O Carlinhos não tem condições, como o Mano diria, o Carlinhos ele tem algum problema, ele deve ser de cristal, de vidro, ele tem osteoporose, não sei, ele não consegue jogar 2 jogos. Ô Vladimir, deixa eu fazer uma pergunta, porque o Marco Aurélio Cunha esteve hoje no centro de treinamento de São Paulo e disse que assim, os cansados têm que ser tirados. Na sua interpretação, quem seriam os cansados? Olha, cansado, Carlinhos é um cansado, Michel Bastos é cansado, Deixa eu ver aqui mais. Ó, a plateia, bom, gostou das suas aplausos. É. O Lucão já foi. Deixa eu ver aqui. O Lianco, ele, se ele não se cuidar, ele vai pro time dos cansados, porque às vezes... O Lianco? Tem... Ah, eu acho que ele tem repente de um cara promissor e de repente desaparece. No meio, no jogo contra o Juventus, ele perdeu uma bola no meio campo. Ah, mas ele quis enfeitar, ele quis enfeitar. Então, mas enfim... É bom saber. A cabeça já não é boa, né? Mas ele fica bastante cansado lá, viu? O Thiago Mendes tá ficando cansado. Tá ficando com cara de cansado, é verdade. Concordo. Eu acho que tem um pouco de desgaste também, não tem, Sombra? É assim, sabe aquele cara que trabalha um tempo na empresa, depois ele fica de saco cheio, fala, puta, agora eu vou fazer alguma coisa pro patrão me mandar embora? Sim. Assim, tem um monte de cara lá. Mas todo ano tem uma historinha dessa no nosso time, né? Pô, cara, impressionante. É brincadeira, né, cara? Ô, Vladimir, nós estamos no momento sem parar. Um abraço pra você. Deixa o seu palpite aí pra São Paulo e Curitiba, domingo, no Morumbi. 0-0 pro São Paulo, com um gol chorado do Chape. Tá bom, então. Guerreiro esse jogador, hein? Esse Chaves aí. Guerreiro e mostrou certo bom domínio de bola, né? Não é? Fez um gol bonito, né, de cabeça. Velho, faz gol não, bonito. Não, e foi pra linha de fundo e domina e deu uma letra no nego lá, meteu uma caneta no cara. Pois é, e aí o jogador brasileiro fica melindrado, né? Porque vem um gringo que joga mais, tem mais raça, aí eles ficam tudo com minimizinho, com biquinho, porque veio um gringo e tomou meu lugar. É isso que tá acontecendo em São Paulo. Infelizmente, ou felizmente, os gringos que estão lá são melhores do que os brasileiros. Concordo plenamente. Vladimir, um abraço pra você, grande cara. Boa noite. Boa noite. Até mais, tchau, tchau. Valeu. Vamos lá, último ouvinte do momento, Sem Parar. São 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Alô? Dodô, boa noite. Boa noite. Desculpa a emoção, meu velho, mas eu consegui. Ó, vou começar certo. Truco, RG, eu consegui baralho. Truco! Começou bem. Que prazer falar com você, Dodô. Sou um ouvinte já um pouco mais recente, foi meu filho que apresentou vocês pra mim há alguns anos. Legal. Mas, cara, que legal, é um prazer enorme. Dá crédito, qual o nome do seu filho? Meu filho, o nome dele é Victor Rizzo Parada. E ele esteve aí jogando na rádio, uma época aí das competições que vocês faziam de game aí. Ali ele me apresentou o programa de vocês, cara, sensacional. Boa, legal. Obrigado, hein? Valeu pela audiência. Agora, Dodô, antes de qualquer coisa, eu sou torcedor do primeiro clube campeão mundial do Brasil. Palmeiras. É isso, Dodô. Aliás, quando eu abri o programa, coloquei a narração da competição. Mas, ô, manda o teu nome completo primeiro, vamos lá. Edson Carlos Parada. Parada. Tá certo. Parada, P-A-R-A-D-A. Quantos anos você tem, Edson? Eu já tô vendo, Dodô, 62. 62? RG 62 hoje, como é que fica? 62. Mas ele não explicou. Não explicou o quê? Se é Parada de 7 de Setembro, Parada Musical. Ah, sensacional. Sensacional. Qual é a parada aí, velho? Eu dou a nota, RG, 10. Boa! É sensacional. É nóis. Tu bairro, qual que é o bairro que você mora? Eu moro em Vargem Grande Paulista, Dodô, no interior de São Paulo. E aí, conta aí, cara. Tua emoção, 102 anos do Palmeiras hoje. Cara, que legal, né, velho? Que legal. E hoje eu ouvi vocês falando aí na hora do Fluminense, tudo. Voltando o Mina agora e voltando o nosso garoto Gabriel, Dodô, eu acho que agora a coisa certa de vez. E chegou o nosso título, cara. Chegou a nossa hora. Dos jogadores que você viu no Palmeiras, se você pudesse pegar um com aquela varinha mágica, botar ele com 18 anos, qual que você traía de volta? Sem dúvida alguma, Divino, Ademir da Guia. Eu vou dizer alguma coisa você, se tem... Tá vendo como não dá pra ficar classificando? Depois dos 100 anos, RG, você, santista, conhece a história e tudo mais. Palmeiras foi o único que lutava com o Santos, com aquele grande time. Sim. E o Palmeiras, você tem que fazer um estudo. Primeira academia, eu sou mais velho, né? Segunda academia e o time da era Parmalat. Eu vou te falar uma coisa, mesmo com os caras da era Parmalat, a academia de Leão, Anei, Era fantástica a segunda academia. É, viu? Que na Parmalat, pô, trocava praticamente quase um time inteiro, né, cara? Ah, não tinha muito dinheiro, cinco, nossa. Seis, oito caras de seleção, cara, né? Trocava, fazer, trocava, né? Muito jogador. Que é uma verdadeira seleção, e, né? E não perdia, né? Ah, Dodô e outro. Nós vamos bater em seleção de 74, 78. Tinha cinco, seis jogadores do Palmeiras. Você concorda comigo? Concordo. É verdade. Então, era fantástico, era fantástico. O Palmeiras tem N histórias legais, viu? Vejo o Mano brincar, tudo mais, mas a gente que curtiu lá atrás, Palmeiras de 74, apesar da emoção do Marcelinho, do Marcão ter pego o pênalti no Marcelinho, o Palmeiras trouxe muita coisa gostosa pro coração da gente, muita coisa gostosa. Mas isso é muito, né? Saudosismo também, tem que começar também, a olhar pra frente. Mano, ser saudosismo, né? Que... Essas memórias aí com cheiro de naftalina, não, até achei legal. Mas ele tem que ter mesmo. Não, mas, velho, é o Cássio. Se vocês não tiverem história, pra ver vocês. História de que história? Só o Basílio tem uma história. Se vocês não tiverem história, vocês não tem, mano. Eu acho que tem história, vai ter que olhar pra frente. Américo Basílio, Américo. Só o Basílio tem mais história que o Palmeiras, mas o negócio é o Basílio, mano, é Basílio. Basílio é um monstro, velho. Maior atleta do futebol brasileiro. Ah, mano, o Basílio é nosso amigo. É o Gabiru do Corinthians. Ah, não, mano, o Basílio é nosso brother, nosso amigo. De onde surgiu a história agora do Gabiru 77? Gabiru 77 é o Basílio. Teu tchola, velho. Respeito, respeito o maior atleta brasileiro vivo, hein? Deixa ele falar. Fala. Eu queria falar uma coisa, sabe? Eu venho de uma família que pai e irmão corintianos, tá? Eu, palmeirense. Família inteligente, hein? Mais ou menos. E a família 74, no ano de 74, famoso gol do Ronaldo, aquela. Eu olhei pro meu pai e meu irmão, aquela terceira, eu falei, cara, vocês vão ser campeão. Mas e não é em cima do verde, não adianta. Eu sei que não vai, discute e tudo mais. Quando pega o verde, a coisa mexe com os caras. Não adianta. Estranho. Isso já vem lá de trás. Vem de trás, não tem jeito. Aonde? E eu tenho a prova, o RG tá aí, sabe o que eu tô falando. Ele sabe. Quando pega o verde e amarelo. O Palmeiras e Corinthians, o Corinthians já amarelado. Aonde? Aonde? Ó, nesse 102, ó. Sempre, mano. Esse 102 é simbólico. Mano, sempre, mano. Ó, esse 102 é simbólico, ó. Uma Libertadores, zero Mundial e dois rebaixamentos. Nossa, tá de brincadeira, mano. Ó, o Palmeiras sempre foi freguês do Corinthians. Como é que é o 102? É uma Libertadores, zero Mundial e dois rebaixamentos. Ah, tá. 102, certo. Mas é verdade, o senhor sabe disso. Para de falar groselha, mano. Já começou a falar groselha. Mano, não é senhor, não. É isso mesmo, e é um prazer, cara. É um prazer muito legal de falar com todos vocês. Muito e obrigado. Queria falar uma coisa pro Sombra, que o Sombra vai lembrar aí. Há um tempo atrás, aí, dando aquela rodadinha no rádio, Sombra teve num programa na Rádio Trianon, lembra disso, Sombra? Ah, sim, eu estive, a convite do pessoal de lá. Arquibancada, é esse o nome? Eu não lembro. Não, o nome é, não. Agora eu juro pra você que não é esse nome. Também não lembro. E aí eu conheci um pouquinho da história do Sombra e tudo mais. Você vê como é que é as coisas. Vai aproximando, cara. O prazer é muito grande mesmo. Legal, obrigado. Valeu a brincadeira. Falou, fera. Aliás, um abraço pra vocês todos. Saúde a todos. E ó, vou falar uma coisa pro Zé. Zé, aumenta esses meninos. Aí você foi bem, porque o Zé tá escutando. Por um acaso ele tá escutando. O nosso dissídio aqui é de 15 em 15 dias, velho. É isso aí. Pessoal, valeu, Edson. Saúde, muito obrigado. Com Deus e muito sucesso a vocês. Obrigado, todos. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Querido. Valeu, Edson. Até mais. Valeu. Tchau. É isso aí. Estádio 97, aqui na Energia 97, tem o oferecimento de Sem Parar. Boa. Nós ficamos aqui no momento sem parar, não é? Três ouvintes na sequência. Você tem Sem Parar no teu carro ou ainda não? Tem, agiliza a vida isso aí, hein? Mas você ainda tem as caixinhas? Eu tô com a caixinha ainda, preciso colar o adesivo. Pera aí, eu vou te falar uma coisa. Tem que deixar o carro vipão, velho. Tira as caixinhas e troca pelo adesivo. Se você quer saber onde você pode trocar as caixinhas pelo adesivo, baixa o aplicativo do Sem Parar. Lá tem uma série de postos onde você pode fazer essa troca. E é facinho, velho. E não muda nada. Você vai continuar com a mesma comodidade, só que é mais bonito o adesivo ali, né? Instalado, né, cara? Colado no vidro. Eu tenho duas ainda. Então, agora você vai trocar por um adesivo. Um adesivinho. É do combustível e o do pedágio. Eu vou usar o meu daqui a pouco. Agora, na Ayrton Senna. Sexta-feira? Opa! Atenção, Riviera. O Mano está chegando com o seu Sem Parar. Com certeza. É isso aí. Você também pode encontrar o seu Sem Parar no semparar.com.br. Isso é o Sem Parar, moderno, está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, tem oferecimento também de Eliar. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. É isso aí, Narigudo. Queria agradecer a todo mundo que passou lá no Pedágio Hero, pegou o seu Vale Big Mac, muito obrigado. Você viu o Motinha falando agora há pouco, mais de 4 mil vales distribuídos aos ouvintes do Estádio 97. É uma coisa fenomenal que aconteceu hoje na Zona Norte de São Paulo, ali na Voluntários da Pátria, na região ali do Carandiru, junto a Taliba Leonel, né, mano? Com certeza. Uma coisa grandiosa, viu? Esses muito pedágios bacana. Na Zona Norte são sempre bombásticos. É isso aí. Né? Mas o mano vai pra Riviera e Sim. Eu vou comer sushi lá no Buru Sushi. Boa. Avenida Murumbi, 6936. Quer pedir pelo delivery? Anote 3758-1049. 3758-1049. Um abraço pro Márcio Rivelino. Boa. É isso aí. Marcinho parceiro, gente. Grande Márcio. Grande Márcio. Esse entende de futebol, viu? O cara manja. Marcinho, não, você tá sendo amigo dele. Não, o Márcio entende de futebol. Ah, mais ou menos, ele né? Entende é tanto, é não, tanto entende. Assim? É, será? Entende, é? Entende. O que não entende são os caras que devem estar no Largo São Francisco e brinca de futebol. Aí, esse aí é complicado. Aquela cracatua que ele comprou, entende mais que ele. É cacatua. Cacatua que fala? Cacatua, não é cracatua. Cracatua é a churrascaria, mano. Ah. É a churrascaria, mano. Cacatua. Velho. Cacatua. Ó, e o viveiro dela é melhor que o meu, cara. É? Ah, que bom. Ele montou o viveiro na parede da sacada, velho. É mesmo? É, você não viu ainda? Não vi, ele só em vidro era sua, assim. Que legal, o hein? O viveiro do pássaro dele tem, acho que, 40 metros quadrados, mano. Maior do que alguns apartamentos, mano. E maior banheiro, que o que eu vou morar. Banheiro. São pessoas com posses. É. Queria agradecer a presença do Estranho Noninho, Danilo. Que boa, Danilo. Aqui, gerente de projetos lá de São Mateus. Santista! Obrigado. Pô, parece aqui que eu... Conheço vocês e nunca abri a boca, né, meu? Pô, sensacional. Tá legal, mas... Os ouvintes são os nossos amigos. Pô... Você esteve muito tranquilo, conversa fluiu legal, parabéns. Legal, vocês aqui, pô, propiciam esse ambiente aí. Que bom. Né? Deixa bem... Sombra, eu só queria mandar um abraço, porque o celular aqui, eu acho que tá com 10% de bateria, foi... Pessoal, boa, se eu não legal. Mandar, é capaz de não entrar nem no condomínio hoje, complica, cara. Hein? Eu queria mandar um beijo pra minha esposa, que ela fez aniversário ontem. Pro... Não era pra você ter vindo com ela? Então, ela... Ficou trabalhando. É que ela precisa trabalhar. Alguém precisa ganhar trabalhar. Dinheiro em casa. E que seja ela, né? Mas ela tava ouvindo o programa? Ela tava ouvindo, tava ouvindo. Depois, você chegar em casa, você faz uma enquete, uma pesquisa. Fala assim, o que, que eu falei naquele determinado momento? 7h15, o que, que eu falei? Quantas vezes chamaram o Mota de idiota? Isso. Ah. Mandar um beijo pro meu filho, Giovanni, que tá escutando também. Pra todo o pessoal do Terra Bela, lá do condomínio que eu moro. Pra Gisele Alves, a corintiana. O filho do Caveira. O Anderson, meu primo, que tá fazendo aniversário hoje também. Filho do Caveira, hein? Filho do Caveira. Caveira esqueleto? O Caveirinha. O Caveirinha. O Caveirinha. O Thiago da Gemude, pessoal da Porto Seguro, o pessoal da Lute Tecnologia, toda a família de Araraquara e o Marcel Vugo Francesinha também. Um abraço aí boa. Pra todo mundo. Boa, boa, velho. Obrigado. Valeu, cara. Muito obrigado. Obrigado pela visita. Valeu. RG, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Boné, o Maurício... Prudêncio. Legal. E a camiseta Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br. Ah, a camiseta vai pro Marcelo Sudário. Marcelo Sudário, boa, é isso aí. Estádio 97 volta na segunda-feira, no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem. Também oferecimento da Esser, construído com valor. BV Financeira, crédito com desconto em folha sem burocracia, é na BV Financeira. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Valeu, gente. Boa noite pra todo mundo. Segunda, tem mais Estádio 97 aqui na Energia 97. E sem placar do meu time, pelo amor de Deus, hein? Todo sábado no Energia na Noite. Martin Garrix Radio Show. Hey, it's Martin Garrix and welcome to my show on Sirius. Martin Garrix Radio Show, meia-noite. Energia. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3337888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 011 7888

No ar. No ar. No ar. Night Sessions. Welcome, welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. Ela chegou, sexta-feira. Vamos lá pro Night Sessions ouvir música boa até as 10 da noite. A gente abre com ele, DJ Anderson Tomé. Night Sessions. I'm not afraid to die. I'm